Delírios do Hania. Então, em teoria a gente teria que voltar em 1989 e perguntar onde estaríamos nesse ano, mas como nenhum de nós dois era nascido, eu vou começar perguntando. Microfonão, por onde você conheceu a figura do Batman? É um personagem que eu acho que você já... Assim, é difícil saber, né, cara? Porque são personagens que tiveram sempre muito presentes na minha vida. Mas tem uma possibilidade muito grande... Aliás, acho que eu tenho quase 100% de chance de que a animação, né, o The Animated Series, do Bruce Timm... Que merece tanto... um cast só dela, inclusive. Ah, com certeza, com certeza. Tanto a série clássica, né, quanto a série... Assim, as duas séries, no caso, né, porque teve The New Adventures, né, The New... Isso, que é, uma, entre aspas, uma quarta temporada. É uma quarta temporada, porque se passa na mesma linha cronológica, só que eles... mudam o redesign. E assim, diga-se de passagem, eu prefiro muito mais o antigo, né? Também, o logo amarelo. É, só que o antigo ele é mais vintage, então acho que por conta disso, talvez que eles tenham desejado mudar. Mas eu arrisco dizer que é quase tão bom quanto, né, cara? É quase tão bom quanto, é. Sem dúvida. E assim. Tem inclusive episódios muito icônicos, diga-se de passagem. Tem, porque foi o, apesar do Animated Series ser o mais, assim, icônico, né, esse redesign que eles fizeram, que é meio que uma quarta temporada, ficou na cabeça de muita gente, porque foi o Batman, entre aspas, assim, que foi pro Liga da Justiça depois, né. Sim, e tinha muito merchandising também, mesmo depois que acabou a série, principalmente aqui no Brasil, tinha aquele louco, era o Batman em cima, o Robin do lado e o Asa Noturna do outro. Putz, eu lembro disso, cara. Então, assim, meus contatos, eu acho que uma época, assim, eu lembro que era bem pequeno, mas eu via a série clássica mesmo. Acho que na Record chegava a passar, entendeu? Isso, passava na Fox Kids. É, mas eu não tinha TV a cabo, aí é você que é burguês safado. Então, eu também não tinha, mas eu tinha um cunhado que ele tinha TV a cabo e gravava uns episódios pra mim no VHS. Ah, sim. É, então, eu vi muito esse episódio de VHS também, cara. E vi as animações, né, os longas animados do Batman. Justo. Eu conheci através na animação Batman Mr. Freeze Abaixo de Zero. E coincidentemente, meu pai gravou num VHS essa animação e gravou dois episódios do Charada junto. Olha só. Então calcule. Imagina assim, você assiste esse VHS compilado e depois fala: será que tem um Batman de pessoas? E tinha. Coincidentemente, dos dois vilões. Nossa, cara. Isso já é interessante. Foi também seu primeiro contato com Batman, essa série, Bernardo? Só pra... Foi. É claro que, assim, também teve a série do Adam West, mas, assim, eu vi muito pouco. Eu tinha, acho que, dois episódios gravados em VHS, mas era isso. Eu vi muito A Máscara do Fantasma. Eu vi muito Batman do Futuro. Só que eu não sei se conta. É, conta, com certeza. Conta. Mas que é isso, é desenho da Liga, Super Amigos, mas o primeiro mesmo foi o Abaixo de Zero. Mas eu tava comentando que, assim, Batman era um personagem muito popular, principalmente com a fase do Neil Adams, depois com o Cavaleiro das Trevas, com Piada Mortal, do Alan Moore. Só que tinha uma dificuldade muito grande em tirar a imagem que tinha da série dos anos 60. Eis que entra Tim Burton. O que dizer dessa figura? Cara, o Tim Burton, nessa época, assim, ele já era um diretor ali em ascensão, já era um cara, enfim, que tava consolidado, né, como um dos grandes diretores aí da nova sensação. Será que tava? Porque ele não tinha dirigido ainda Eduardo Mãos de Tesouro, ele só tinha dirigido Os Fantasmas Se Divertem. Então, Beetlejuice foi um grande sucesso, né, cara? E foi. Mesmo assim, antes de Beetlejuice... É porque, assim, o Tim Burton, ele fez o Beetlejuice, que é de um ano antes, né, que foi lançado. Inclusive, o sucesso do Beetlejuice deu muito... Deu um sinal verde pro filme do Batman ser produzido. Mas ele já tinha, na verdade, ali, como dentro da Disney e tal, ele já tinha, né, já tava ganhando uma certa projeção, já tinha alguns curtas, né, então Ele trabalhou na animação do Senhor dos Anéis, do Ralph Bakshi, como animador. Sim, sim. É, de fato, você falou bem, ele não era um cara, não estava consolidado como esse grande nome, mas estava, era um nome ali que estava, enfim, né, em ascensão. E já tinha feito, na verdade, as grandes aventuras de Pee-wee, né, Pee-wee Big Adventure, que é um filme que teve, assim, uma boa recepção e tal, né, então... E ali já tinha muita cara do que realmente seria o Tim Burton como esse diretor, dessa assinatura super forte e tal, né? Você já tinha um pouco disso. Mas eu acho que o mérito mesmo desse Tom Soturno vem um pouco menos do Tim Burton. Quer dizer, não vem um pouco menos, porque realmente o Tim Burton, ele, enfim, né, já tinha todas as referências ali de cinema gótico, né, e de expressionismo, etc, etc. Mas a questão mesmo veio com um dos produtores do filme, né, que foi o cara que insistiu no Tom e que, enfim, insistiu justamente para o Batman ganhar, uma nova... Você tem um papel muito decisivo do Michael Uslan, que é o cara que comprou ali em 70 e pouco, acho que 79, comprou os direitos de adaptação do Batman. E ele, enfim, ele insistiu bastante com o filme, né? Só que, enfim, né, você tinha essa visão do Batman como uma figura muito associada ali àquela série Camp dos anos 60, que é maravilhosa a seu modo, né? Enfim, não é a versão que condiz com o Batman que a gente conhece dos quadrinhos, né, usualmente. Claro que o Batman também é um personagem que passou por várias reinterpretações, mas enfim, vale dizer que em 79 você já tinha, por exemplo, o Batman já tinha passado nos quadrinhos pela fase do Dennis O'Neill com o Neil Adams, que foi uma fase que retornou às origens criadas ali pelo Bill Finger com o Bob Kane, que o Batman, ele era um personagem mais soturno, né? Então, isso. Né, nesse tempo todo, você tem depois ali, cara, você tem, enfim, tem vários autores que vão retrabalhando isso, até que você chega, na verdade, no ápice disso, que é no nível 4 de desconstrução do super-herói, que é o Batman Dark Knight Returns, né, que é o Batman Cavaleiro das Trevas pelo Frank Miller, né. É isso, então ele já tinha, na verdade, uma concepção do Batman, né, dentro dessa visão mais sombria. E o Tim Burton, assim, acabou casando muito bem, né? O Tim Burton, ele entra no projeto por conta do seu primeiro filme, que a gente falou, né, que foi um filme muito bem sucedido, foi um filme muito bem aceito. Já dava ali mostra de que o cara seria um diretor muito, muito, muito talentoso. E aí, com o sucesso do Beetlejuice, cara, que realmente o projeto, enfim, né, ganhou, teve todo o start e tudo mais. Então eu diria que, sim, o Burton é uma figura importantíssima, né, até porque ele dita muito do que vai ser a identidade dos filmes, mas tem o papel aí desse produtor. Sim, e tem outra coisa também que foi meio controverso, a escolha do Tim Burton, porque acho que ele deu uma entrevista falando que ele não era fã do personagem, ele não lia quadrinhos. Aí a galera meio que ficou assim, pelo menos lá nos Estados Unidos, antes disso de estrear o filme, a galera meio que revirou os olhos, tipo, quem é esse cara aí que tá tomando conta do nosso personagem querido? Faz sentido, né, cara? Mas acabou que assim, fã, mesmo fã, não serve pra muita coisa, não. Vide Senhor J.J. Abrams. E no final das contas não é como se você precisasse ter lido, né, quadrinhos pra fazer bons filmes, etc, etc, né? Exato. Mas eu acho que independente disso, cara, e até talvez por conta do próprio direcionamento que os produtores deram, o Burton, ele foi, né, assim, na maioria das vezes ali bem respeitoso com o material fonte. E depois que ele teve contato, inclusive, ali com A Piada Mortal, sabe? Com todos aqueles quadrinhos mais sérios, mais adultos e sombrios que estavam saindo naquela época. Foi um negócio que realmente mudou a cabeça dele, entendeu? Tanto que, não nesse filme, mas o segundo, ele fala que é muito inspirado em toda a vibe de A Piada Mortal, né? Ele é fã dessa HQ, inclusive. Então, eu diria que ele até se tornou, não digo que um fã, mas um entusiasta no decorrer do... E consigo contribuir bastante, inclusive, pro universo, sim, do Batman. Não, não me mata! Não me mata, não! Pelo amor de Deus, não me mata, socorro! Não vou matar você porque você vai me fazer um favor. Eu quero que fale de mim para os seus amigos. Quem é você? Eu sou o Batman. Então chegamos em junho de 1989 com Batman, o filme. E por onde a gente começa, velho? Tem tanta coisa boa pra falar dele, acho que a gente tem que começar pelo ator em si do filme. Michael Keaton, né? Michael Keaton que tá retornando aí como Batman, né? Enfim, se você não acompanha as notícias e tá ouvindo esse podcast, o Michael Keaton vai voltar no filme do Flash. Veja só que coisa. Independente de quando você ouviu, já voltou. É, exato, exato. Na data de gravação ainda não voltou, no momento o filme do Flash tá sendo gravado. Mas cara, é curioso, né? Curioso. O Michael Keaton, ele é um cara que ficou muito marcado por conta do seu envolvimento com comédias românticas e tal, né? Isso. Naquela altura, eu não lembro se ele já tinha esse estigma. Eu acho que sim, né? Acho que tinha, porque ele estreou até o Beetlejuice, inclusive. É, mas o Beetlejuice não é um filme de comédia romântica, provavelmente dito. É assim, a seu modo é, né? Ah, sim, não, verdade. É, ele é de comédia, mas não comédia romântica, dramalhão. Mas, enfim, o fato é que, acho que talvez até pela sua fisionomia, né, enfim, o Keaton foi um cara que, assim, muita gente virou os olhos, né, isso. Depois, quando ele foi escalado pra viver o Batman, do Bruce Wayne. Mas eu gosto, cara, eu vou te falar uma coisa, eu acho que o papel do Michael Keaton, a interpretação dele, é até subestimado, sabe, porque eu acho que ele realmente manda bem. E acho que, enfim, né, bem, hoje em dia a gente tem o exemplo aí de Birdman, que é um filme, inclusive, no qual ele meio que parodia a si mesmo, né, porque ele faz um ator que tá em decadência e que interpretou um personagem, um personagem, um super-herói, whatever, lá no passado, e que vive esse estigma, né, e que, enfim, foi indicado ao Oscar e tudo mais. Só que, cara, eu sempre achei o Michael Keaton um ator que, embora tivesse lá suas limitações, um ator muito esforçado e que eu acho que imprime uma personalidade pro Batman, né, pra esse Batman barra Bruce Wayne. Muito interessante, porque enquanto ele é Bruce Wayne, assim, tem um certo tom, assim, sarcástico, sempre acompanhado, né, cara? Ele meio que faz sempre de bobo. Sim, sim, mas isso eu acho que é interessante. E é uma sacada do próprio Keaton, porque meio que o Batman é isso, né? Se você for pensar, o Bruce Wayne é alguém que tá que tá realmente toda hora, enfim, né, fingindo e interpretando uma outra pessoa que não necessariamente é ele, né? Ele tá assumindo a persona do playboy fútil. E ele faz isso, acho que de uma maneira muito, muito, muito boa, e muito do tom cômico que o filme assume tá em alguns momentos, né, que ele tem. Eu nunca esqueço aquele momento que o Bruce Wayne, né, ele vai visitar a Vic Vale e encontra o Coringa, né, cara, e dá meio que uma leve surtada, sacou? É um momento que eu lembro muito do Bruce Wayne, é quando ele tá dormindo com a Vicky Vale, aí ele some. Corta pra ele fazendo, dormindo de cabeça pra baixo. Ah, é. Mas tem. Eu gosto, assim, eu gosto dessa pegada, né? Porque ele realmente. Enfim, não acho que isso também seja a interpretação mais profunda do Bruce Wayne, mas. Mas ele consegue trabalhar bem essa dualidade de ser um mega playboy bilionário e um vigilante noturno. E eu acho que imprime até um tom, assim, meio sarcástico, assim, sabe? Eu gosto muito, cara. Eu gosto muito do Bruce Wayne, do Keaton. Não acho que seja o melhor, né? Não acho que ele seja o melhor Batman também, mas eu acho que quando, né, ele tá caracterizado como Batman, ele não compromete, como Bruce Wayne também. Ele manda bem. Então, no geral, eu gosto muito. ele trouxe uma parada que ficou meio que imprimida até hoje no Batman, que é ter uma voz pro Bruce Wayne e uma voz pro Batman. Ah, sim, sim. Aí convenhamos que isso faz todo sentido pro personagem, né? Porque, pô, imagina assim, tá, né? tá, sei lá, né? Pô, assim, engraçado, você tem a voz do Bruce Wayne, cara. Pô, sabe? Ah, mas isso é uma parada que é muito complicado, porque assim, de volta e meia a gente descobre que um dublador dublou um papel, a gente falava, cara, não fazia ideia que era esse cara. Então é meio que assim, né? Não, é, ok, ok. É, vai lá. Mas eu gosto. É possível que alguém com uma excelente audição perceba? Sim, mas às vezes, tipo, só de ter um rosto diferente ou um rosto que você não consegue identificar, já muda a percepção, sacou? Batman, que esse Batman do Michael Keaton, ele é meio que um misto do Batman lá do Bob Kane com o Bill Finger da Era de Ouro, mas puxando um pouquinho da era de. Da era moderna, né? Da pós-crise, né, no caso. Eu diria até que nesse tom meio cruel que ele tem assim, a gente vê muito do Batman do Frank Miller, né, cara? Então. De maneira bem aberta, assim, sabe? E de fato, tem muito ali do Batman, do Bob Kane com o Bill Finger mesmo. Mas assim, falando sobre a interação do Keaton, outra coisa que a gente tem que destacar é que é difícil você imprimir certa empatia numa roupa pesada, da qual você tem que ficar quase que imóvel, né? Porque a roupa do Batman, meu Deus do céu, assim, já ficou clássico, né? O fato de que ele não conseguia mexer o pescoço, né? E era uma roupa quente, cara. O cara era muito quente, sabe? Então era meio, assim, era meio complicado, cara, ficar naquela roupa, ainda com maquiagem, né? Porque passava aquela tinta preta nos olhos e tal. Exato. E outra coisa também é que o porte físico do Michael Keaton, velho, ele é mirradinho, sacou? Ele não ficou musculoso pra fazer o filme. Sim. Mas eu acho que isso mostra, inclusive, as qualidades dele como ator. Porque, inclusive, o Batman aqui, ele é um Batman muito fácil de você empatizar, não. Porque o Batman, e talvez isso é uma questão que incomoda muita gente, o Batman, ele é, inclusive, tem um momento assim que ele é até meio cruel, entendeu, né? E isso não é uma questão pro filme, ele mata mesmo e whatever. Só que também não é no mesmo tom do Zack Snyder, porque, né, a violência ela não tá de uma maneira tão explícita ali em tela, né, como no Batman vs Superman, né, não tem um tom gráfico, né, tudo nesse filme fica num tom meio cartunesco, né. Mas assim, o Batman, ele tem horas que ele chega a ser meio cruel, assim, né, na maneira como ele lida com alguns criminosos, assim, de uma forma muito, muito, enfim, né, descompromissada. E, enfim, se interpretar, né, enfim, o Batman daquelas condições, ainda conseguir fazer ele ser uma figura empática, eu acho que é um grande mérito dele. Agora, obviamente, ele é engolido pela interpretação fantástica do Jack Nicholson, né, porque, pô... Exato, eu ia chegar nele, velho. Putz, cara, primeiro que é assim, eu acho que é a melhor introdução de vilão que eu já vi em um filme de super-herói. Disparado. É aquela cena que ele acabou de fazer cirurgia e vai encontrar o chefe que mandou matar ele. Sim. Putz, sim, sim. Que cena. E assim, é claro que tem a introdução dele no Cavaleiro das Trevas. Mas aquela introdução não tá muito atrelada com o personagem do Coringa. Eu acho que se você colocasse qualquer personagem ali, um Silêncio, sei lá, duas caras da vida, ia ficar tão boa quanto. Eu entendo o que você tá querendo falar, é porque essa introdução do personagem do Jack Nicholson como Coringa, né, tem muito da iconografia do personagem, a risada e tudo mais, né. Isso. E é um respingo ali de sanidade do personagem do Jack Nipe. Aham. Que ali depois ele pira, sabe, aí, cara, eu acho isso incrível, mano, porque tem todo jeito, sabe, tem o de atirar, ficar rindo, fazer aquelas gracinhas. Assim, quer nós queiramos ou não, mas até hoje é o Coringa mais próximo dos quadrinhos junto com o César Romero, né? Assim, se você for para pensar sobre muitos aspectos, é o que mais próximo nós chegamos dos quadrinhos, né? Isso é bem interessante. Agora voltando pro Coringa, depois de pontuar essa coisa bem rápida, é que esse Coringa ele encarna o mafioso maldito, inclusive. Que é o Coringa gangster, sabe? O Coringa capanga, usa, sei lá, minigun. Mas o Coringa, ele sempre foi meio que isso, né, cara? Se a gente for pra pensar, entendeu? Depois que ele virou psicopata e tal, mas ele era mais um pastiche de bandido, só que num tom meio, assim, carnavalesco, né? Bem típico de quadrinhos super-heróis, que é outra coisa. Até a roupa dele é um uniforme de gangsterzão. Então... Sim, pode crer, tá certo. Exato, assim. Eu acho que falando de gangster, tem o Jack Palance também, né? Fazendo uma ponte rápida, mas ele faz lá o outro gangster que o Coringa mata, né? Logo no início, que é o chefe dele. Que... Ah, e é um nome que, enfim, acho que é um nome menor, vamos dizer assim, né? Mas que é central, assim, que falo menor em termos de talento, talvez, porque não acho que seja uma grande atriz, mas que era uma figura muito... muito... Não, mentira, é uma grande atriz, sim, né? Porque chegou até a ganhar Oscar, no caso, né? Que é a Kim Basinger, né? A Kim Basinger, que, enfim, já tinha... Já, acho que já era nessa altura, não, ela já era uma figura com certo nome em Hollywood, e que faz o par romântico, faz a Vicky Vale. Eu achei... O que você acha da Vicky Vale como escolha do par romântico, cara? Eu não sei, assim... É, eu acho o Alex uma Lois Lane mais fraquinha. É, não, assim, não, assim, não essa específico, sabe? Mas o conceito em todo da Vicky Vale, eu acho ela mais ou menos isso. A Vicky Vale, ela sempre foi uma personagem meio... Assim, eu não... Aqui eu sempre que eu tenho memória da Vicky Vale nos quadrinhos, ela sempre foi uma personagem não tão, assim, não tão presente, né? Não, não é dos pares românticos mais lembrados do Batman, eu acho, nos quadrinhos. Assim, tem outros, né? Até porque, enfim, tem a própria Mulher Gato, tem a... Exatamente. A Talia al Ghul. Antes disso tudo tinha a Bat Kane. Nossa. E é se verdade. Você for um pouco mais além, se você cruzar a linha do senso comum, você coloca até a Bárbara Gordon aí no meio. Não, não, pelo amor de Deus, não. Ah, ficou escreto, cara, ficou escreto. É, mas voltando para os pais românticos, é uma coisa também que vai ser recorrente nesse filme, que é como se fosse uma Bond Girl. Todo filme vai ter uma mulher diferente. E nesse filme é a Vicky Vale. É. Mas você sabe que eu gosto da Kim Basinger? É, nesse filme, porque ela incorpora um pouco, não necessariamente faz às vezes, né, mas ela incorpora um pouco a coisa da femme fatale, né? Não no arquétipo da personagem, né? De ser aquela mulher perigosa, mortal, porque ela no final das contas é mais a mocinha indefesa que o Batman vai salvar. Não, mas a coisa, questão da femme fatale ali, ela é aquela mulher muito intrigada pelo Batman. Exato. E, não, e a própria caracterização, assim, dela, né? A maneira como Burton filma, sabe? Lembra muito, assim, as Femme Fatales do cinema noir. E total. Porque as referências, no fundo, são essas, né? E nesse ponto, o Burton acerta. Assim, eu só queria retornar, cara, no Coringa do Jack Nicholson pra falar como esse Coringa, ele é assustador, cara. Muito, velho. Eu lembro que, assim, parênteses inútil. Eu vi esse filme depois que eu vi Batman Begins, chefe. É tudo nesse filme que o Coringa faz. Primeiro que é atirar no ex-chefe, é fritar o sócio, é enfiar uma pena num cara discursando em praça pública e envenenar a âncora do jornal com gás do riso. Isso foi muito marcante, tudo isso pra mim. Não, eu digo que até em termos... assim, em termos de maldade, ele não perde nada pro Heath Ledger, cara. Por mais que o Heath Ledger seja muito mais sério e denso e tal, cara... Eu diria que ele vai mais além, sacou? Porque o Heath Ledger, ele carrega meio que o estereótipo do terrorista. O Coringa do Jack Nicholson, ele foi insano. Ah, os dois são, né, cara? Os dois são, porque no final das contas o do Heath Ledger é um pouco pior, porque ele só quer colocar o fogo no circo mesmo, né? Fogo no parquinho. É, não, mas sim, porque sim, mas agora o Coringa do Heath Ledger tem um plano. Mas o plano dele é meter fogo, assim, não vai muito além disso, entendeu? É. Ele não tem. Agora, o Coringa do Jack Nicholson, eu acho interessante porque ele é um cara que tem uns tons, assim, sórdidos. Por exemplo, a ex-namorada dele, né, que trai com o personagem do Jack Palance, que ele desfigura o rosto, cara. Isso. Putz, o Tim Burton quase criou a Arlequina, quase. Ficou muito perto. Não, e assim, convenhamos, se esse filme saísse hoje, ele ia sair censura livre, né? Ele ia não, ser. Não ia. Porque, cara, tem umas coisas assim, o próprio Coringa mesmo, o lance da... Cara, isso eu achei uma ideia genial, porque o Coringa, enfim, né, cara, ele... O lance da cara dele, né, da tinta branca e tal, né, nos quadrinhos ele já tinha, né? E o fato dele usar, na verdade, uma base, né, pra ficar com cor de pele, é muito bom. É muito bom, cara, é muito bom. Porque, inclusive, na hora que... Porque, enfim, né, tirando aí o mais recente, né, nosso querido... Um dos mais recentes, no caso, porque o mais recente é o Joaquin Phoenix, né, mas tirando aí o nosso Jared Leto, Jared Leto, os outros Coringas, né, eram, enfim, né, foram, passavam maquiagem, né, e esse passava maquiagem também, só que de uma outra forma. Exatamente. E o Tom, não, e assim, cara, você vê que realmente o Burton, ele tem o feeling de terror, né, cara, porque, putz, eu lembro, inclusive, que a primeira vez que eu vi esse filme, eu fiquei, não vou falar que eu fiquei com medo, mas eu fiquei impressionado com a cena final do Coringa, né, que ele cai, né, e aí... morre rindo, né, cara? E aí fica o barulho da risada dele, né, cara? Que na verdade é do saco de risos que tava no bolso dele. Então, tem um tom ali meio macabro no Coringa, que é um negócio que eu acho que os outros não tiveram muito, sabe, assim? Uhum. Essa coisa macabra que eu acho que tá muito no personagem, porque eu gostaria de ver retornando. Mas, total. Enfim. Mas, enfim, o Coringa realmente é o grande destaque, né? E ele, e assim, tem todo esse tom... macabro, mas também tem todo o tom lúdico. E talvez esse seja um problema. Eu não sei se é bem um problema, porque eu gosto muito desses filmes do Burton, mas é um problema que eu vejo muita gente elencando, que é o fato de que esses filmes, o roteiro deles é meio fraco, sabe? E assim, porque o Burton, ele tem essa questão de pensar muito mais a estética em detrimento do conteúdo, sabe? E eu acho que se sustenta um pouco. Eu acho que isso vai se tornar mais problemático no próximo filme que a gente vai comentar. Mas eu não sei, ao mesmo tempo eu acho que ele consegue pegar muito o lado lúdico das HQs, entendeu? Não sei se você concorda comigo. Inclusive tem um pouco disso na cena em que ele vai vandalizar o museu, que é uma cena tirada do seriado dos anos 60. Ah, sim, sim, é verdade, é verdade. Putz, a gente não comentou de um detalhe sensacional, né, cara, que é a trilha sonora. Putz, eu não sei, eu tava prestando muito mais atenção na trilha sonora original. Ah, cara, as músicas do Prince são... Não, assim, a trilha sonora do Danny Elfman é maravilhosa, mas as músicas do Prince, né, cara, Ah, falando em trilha sonora também, cara, eu acho que não tem um filme de super-herói que dê um tema tão icônico pro vilão principal, porque o tema do Coringa é muito bom. É bom, é verdade, é verdade. Tipo, porque assim, não tem, sacou? Tipo, os filmes do X-Men não tem o tema do Magneto. Ah, mas o tema do Coringa do Hans Zimmer eu acho melhor, cara. Aí, pra mim, o único ponto que o Hans Zimmer ganha, mas cara, não é tão marcante, sabe? É meio que uma trilha... Se você falasse que o tema do Coringa viesse, por exemplo, da origem, algumas pessoas iam acreditar. É verdade, é verdade. Agora, esse tema do Coringa, velho, ele tem aquela coisa, sabe? Ao mesmo tempo que é aquela coisa de novo lúdica, sabe? Meio que cartunesca. É ligeiramente sombrio. Tem o tema do The Joker do Todd Phillips, né, cara, que o Joaquin Phoenix faz, que é aquela música que inclusive ganhou o Oscar, né, sobre a sonora, né? Mas não sei se ela ficou tão icônica assim. Penso que ainda não deu muito tempo pra ele se entranhar no subconsciente das massas, assim, da cultura popular. Porque eu lembro que eu escutei muito esse tema do Coringa, vou te falar, em Lego Batman. Putz. Faz sentido. E assim, infelizmente não tem a trilha sonora dos filmes do Josh Schumacher, mas era carregadaço da trilha sonora dos filmes do Tim Burton. Muito carregado. Esse tema tocava direto. Mas assim, e essa passagem, cara, a trilha do Prince, cara, foi um sucesso de vendas. Foi um negócio absurdo, assim, vendeu muito, muito, muito. O Prince, inclusive, depois, eu não lembro, o Purple Rain ele é antes, né, cara? Então... Ele meio que reaproveitou assim a fórmula, né, cara? E deu certo mais uma vez. O raio caiu em duas vezes. No mesmo lugar. E as músicas são legais, assim, são músicas naquele pop oitentista, mas o Prince era demais, né, cara? O Prince era demais. Descanse em paz, Prince. Pois é. Vamos falar de dois grandes legados desse filme. Primeiro, a armadura. O que você acha da armadura? Cara. Eu gosto, eu acho que é, assim, visualmente ela tem um impacto muito forte, né, e assim, criou uma boa solução pro Batman, né. Na verdade, uma boa solução pro Michael Keaton não entrar pra academia, mas tudo bem. também, mas acho que criou uma boa solução. Não, funciona, eu acho que criou uma boa solução pro Batman. Você até esquece que ele é mirrudinho. Ah, e que é uma boa solução pro Batman, porque no final das contas, eu acho que seria pouco crível já pra aquela época você imaginar um personagem usando um colã, sacou? Só, né? Sim. Tudo bem, hoje a gente tem o Batman aí do Ben Affleck, que, né, foi por um caminho, né, que é diferente, mas se você pensar no que se tinha da época, né, era difícil você imaginar que o público ia ver aquilo e ia se convencer que funcionaria, né? Até porque o Batman, ele é um ser humano normal. Exato, exato, exato. O Superman até vai porque ele é um ser de outro planeta praticamente indestrutível. Eu só tenho uma coisa que me incomoda nessa armadura que eu preciso comentar. No pôster do filme tem lá o logo do Batman bonito, aquele logo clássico com fundo amarelo, no caso de dourado. Beleza. Aí você chega no traje, o logo do Batman... Ele é esquisitíssimo. Não é o mesmo logo clássico. Só percebi isso muito tempo depois. Ah, mas aí... Aí você tá se preocupando demais, né, meu amigo, pô. É, e a picuinha, sacou? Mas, putz, custava colocar o mesmo símbolo do pôster. Podia ser até o do traje, não precisava ser o clássico. Mas custava ser o mesmo tipo, o mesmo título, ótimo. Custava ser o mesmo símbolo. Ah, enfim, né? O Batmóvel, cara, eu gosto muito desse Batmóvel em si, por mais que ele tenha uma turbina. Uma lanterna na frente. É, eu não entendo muito dessa lanterna, desse escapamento barra turbina. Eu não sei o que, que é isso, sabe? Não sei o que é, até hoje não ficou muito claro. Mas eu diria até que ele é o Batmóvel mais icônico, mais até do que da série dos anos 60, e muito mais do que o Tumblr da trilogia do Nolan. Será, cara? Eu acho que sim. É, pode ser, né, cara? Não que ele seja melhor, porque a gente não sabe o que, que ele faz, mas... Não. Eu acho que se você perguntar pra uma porção até de fãs mesmo, você pensa Batmóvel, esse vai ser um dos primeiros. Talvez até o primeiro. Cara, de fato, na minha cabeça, é um dos primeiros que vem, mas, assim... Então... Não sei se vem primeiro que o Tumblr, sabe? Agora, eu gosto, assim, as cenas de perseguição do Batmóvel pra época, eu acho que elas são bacanas, inclusive, né? Sim... A função dele de alarme antifurto também é sensacional. Ah, é. Ele vira um casulo gigante de ferro. Só o Gordon e o... Ah, o Balfour. Não, tem o Bullock, cara, nesse filme. É, um pseudo-Bullock ali, um policial corrupto que de vez em quando faz uns conchavos pro Jack Niper. Só o Alfred e o... O Comissário Gordon, que eu acho que eles são personagens que estão lá meio que pra constar, né? Enfim, não... Sim. Mas também não prejudica. Não é como se fosse um ponto baixo, né, cara? Enfim. E ó, diga-se de passagem, a sequência de ação desse filme, elas são sequências divertidas, né, cara? São. As lutas do Batman e assim... Aqui, assim, eu não sei, mas... Eu não sei ainda, mas a sensação que eu tenho é que o Tim Burton não sabia muito bem dirigir, pelo menos até aquele ponto, cenas de ação, sabe? Eu, uma coisa que eu vejo bastante, que a gente vai comentar mais pra frente. Então, muitas das cenas que eu vejo o Batman, ele tá muito travado. Até a cena que ele das brigas. Mas, assim, pro filme funciona. Apesar de tudo isso. Mas eu acho que é por conta do raio do uniforme, né? Que... Sim, total. Que, enfim, realmente fica travadão. Mas, cara, mesmo com todos esses empecilhos, assim, né? Primeiro que eu acho que, assim, iconograficamente o Batman é muito legal, né? Já aquela sequência inicial que tem o que você pensa, na verdade, que vai assistir o assassinato dos baixos do Bruce Wayne e, na real, o Batman vai lá e salva uma... Ah, pode crer, velho. Esse é um detalhe muito importante, que esse filme não é um filme de origem. É, e não é, né, cara? É, não é. Assim, é o filme 1, mas se você separar por ele, não é um filme de origem. Ele seria, tipo, 1.5, em teoria. Sim, é verdade. Eu acho que é um caminho bem próximo do que vai ser o próximo The Batman, por exemplo. Mas é interessante, assim, eu acho que a maneira como o Burton trabalha a iconografia do personagem. Mas, assim, o elemento da iconografia também do Batman, sabe? Aquela. Eu acho que o Burton realmente ele conseguiu capturar muito. E a Gotham dele, né? A Gotham super gótica também. Que é uma Gotham que, pô, você pega assim, os filmes mais recentes, é sempre uma Gotham baseada numa cidade real. Por exemplo, a Gotham do Nolan é muito baseada em Chicago. Até antes mesmo, a metrópolis do Superman, do Christopher Reeve, era basicamente Nova York. É. E aqui não, ele fez um design próprio da cidade. Sim. É, mas novamente, eu acho que combina com esse tom meio fabulesco que o Burton dá para vários de seus filmes e dá aqui pro Batman. Por isso que eu gosto muito desse filme, né? Se você pensar realmente, aí eu entendo porque as pessoas elas se implicam, por exemplo, ah, o Coringa tirar um revólver de cano gigantesco da calça e tal, tipo, é... Mas isso é uma coisa muito quadrinho, sabe? É muito esse tom cartunesco. E é uma coisa muito Coringa, que o Coringa, de fato, ele é uma coisa meio Batman, de ter vários apetrechos temáticos. É, okay. E isso é uma coisa assim meio, sabe, sei lá, gadget de palhaço, né, cara? Uhum. Então, eu não chega a ser um problema pra mim. Mas eu entendo, assim, essas reclamações, porque, de fato, por vezes o Burton tá mais preocupado, assim, né, na construção atmosférica e visual da coisa do que outra coisa. Mas pra mim, no final das contas, eu acho que funciona porque ele captura muito bem essa estética que é realmente meio exagerada, meio cartunesca, né? Que tá entre o irreal e não dos gibis super-herói, sabe? E gente, desculpa falar, o Batman sombrio e realista é sombrio e realista até a segunda página, entendeu? É realista também naquelas também. É muito mais, digamos, a palavra não é realista, eu diria que ela é mais embasado, talvez, acho que seria. É, mas assim, eu acho que o Batman ele tá até nisso mesmo, sabe? Assim, tá nesses elementos que são cartunescos e são... E eu gosto como o Burton ele abraça isso, né? E mesmo assim, tá sendo um filme que tá tentando pegar o lado sério e sombrio do Batman, né? Até então. Acho que sobre esse filme é isso, cara. É, eu tenho uma pergunta pra você, microfonão. Você já dançou com o demônio sobre a luz do luar? Rapaz, olhem algumas baladas. Putz, a gente não discutiu uma das discussões mais importantes do filme, né, cara? Que é a relação do Coringa. Do Coringa com a origem. Exato, o Coringa nesse filme ele é o Joe Chill, o cara que mata os pais do Batman no beco. Ele não é bem Joe Chill, né, cara? Na verdade, ele é meio que brother do Joe Chill. Exato, ele assume, mas ele faz o papel do Joe Chill, no caso. Não necessariamente seja o Joe Chill propriamente dito, mas ele assume a função do Joe Chill. Pra quem não sabe, é o bandido que matou os pais do Batman nos quadrinhos, tá? E... Que curiosamente, anos depois, foi virar um grande criminoso no círculo ali de Gotham. Sim, é. No Batman Begins eles trabalham com a figura do Joe Chill. Mas o que eu acho interessante... Assim, é uma escolha muito preguiçosa, digamos, né? Porque. É uma coisa meio que uma tragédia grega, né? Que o vilão cria o herói e depois de um tempo o herói vai criar o vilão. É, mas depois disso, acho que quando você teve o Joker do Todd Phillips, que trabalhou a mesma ideia, só que de uma maneira bem mais interessante, em um outro contexto, eu acho que você realmente pensa assim, putz, né? Realmente foi muito preguiçoso, entendeu? Uhum. Mas é interessante porque ali eles já estão explorando uma coisa que só vai ser reforçada depois em inúmeros filmes, séries, quadrinhos, etc, etc, que é a dualidade Bruce Wayne, Coringa, né? Isso é uma coisa que realmente eles trabalham, só que eu acho que fica no meio do caminho. Não é algo que tá lá muito... não sei, cara, eu particularmente não gosto. Mas também, honestamente, cara, eu não é algo que... É um negócio que nunca fez tanta importância pra mim, porque no final das contas, na minha visão, era muito menos sobre quem tinha matado o Batman e sim sobre o que aquela morte tinha significado pra vida do Bruce Wayne. Então Total. Eu meio que também não... Eu não, sei lá, né, eu sempre tive esse desapego e eu só achei, ah, que bosta, né? Enfim, segue o baile. Até isso é uma coisa que até meio que mencionada na versão dos Novos 52, que em algum momento o Bruce Wayne fica paranoico, que na verdade tinham mandado matar os pais dele. Na verdade era o Joe Chill era só, sei lá, um perrapado que queria uns trocados. Quando rola o confronto mesmo do Bruce Wayne com o Joe Chill, no caso. Eu acho que até quando você cria essa circularidade, assim, eu acho que até perde um pouco da força, entendeu? Porque... e até um pouco aquela cena inicial que é bacana, né? Que você pensa que vai ser os pais do Batman, porque meio que dá a entender que podia ser qualquer um ali que tivesse virado o Batman, né? Se a pessoa tivesse um parafuso a menos, claro, né? Mas, enfim, e muito, muito dinheiro. E não fossem o psicólogo, importante também. Não, exato. Ou fossem o psicólogo tarde demais, que é o caso do Batman Eternamente. Né, ou fossem um psicólogo que, sei lá, trabalhasse no Asilo Arkham, né? Porque dependendo de você... fosse atendido pelo Hugo Strange. Só pra encerrar aqui, Batman de 1989 custou 35 milhões pra época, que hoje em dia daria por volta ali de 76 milhões, um bom dinheiro. Mas se você for parar pra pensar, foi custou menos até que X-Men 1 e Deadpool 1. Mas Deadpool 1 é um filme barato. E arrecadou aproximadamente 412 milhões de dólares. Que convertendo pra inflação do dólar hoje em dia, daria por volta de 890 milhões de dólares. Então não arrecadou mais que o Superman de 78, porque o Superman de 78 arrecadou 1,2 bilhão. Cada um mundinho. Mas foi um sucesso pra sua época, né? Esse filme do Batman. Sem dúvida nenhuma. Foi um blockbuster. Não, é. Isso aí. Sem dúvida nenhuma. E até o Batman Begins, sem dúvida nenhuma, também foi a grande encarnação do Batman pra muita gente, entendeu? Aí com isso tudo, o Tim Burton conseguiu um passo para uma sequência. Precisamos conversar. Sabe, você e eu temos muita coisa em comum. Parece familiar. É o apetite para a destruição ou o desprezo pelos reis da morta? Calma, não diga nada. Será a minha nudez ou o carisma? Batman. Aquela pedra no nosso sapato. A mosca na nossa sopa. Então finalmente chegamos em junho de 1992 com Batman, o Retorno. E eu fiquei sabendo que ele é o seu filme favorito do Tim Burton. Isso é verdade? Rapaz, talvez. Não sei se é, assim, se é o melhor e tal. Não, com certeza não. Mas foi o primeiro filme do Tim Burton que eu vi. Então isso conta de alguma coisa. E foi o primeiro filme do Batman que eu realmente, cara, pirei, entendeu? Foi o primeiro filme de Batman que eu assisti, na verdade, né? Eu lembro de ter visto ele na Sessão da Tarde. E é um filme que me impactou muito, assim. Eu era muito novo e eu fiquei muito impactado. Porque por toda a questão visual, que eu achei, assim, incrível já naquela época. E por toda uma questão, assim, de sexualidade, assim, que tá muito implícita nesse filme. Até explícita, de certa forma. Exato. Em alguns casos está mais explícito do que o necessário. Com a mulher gata da Michelle Pfeiffer, que é fantástica, né? E tinha um tom também, assim, o filme ele tem um tom, sei lá, ele tem uma coisa meio melancólica, né, cara, do Batman com a mulher gata, né? Aquela cena final que é muito icônica pra mim, é muito icônica mesmo. Uma relação Sherlock Holmes e Irene Adler. Não, e tem uma coisa também, assim, de uma certa... É aquilo que eu falei, né, cara? Esses filmes do Batman, se fosse hoje em dia, eles não saíam com censura livre, como eles saíram na época, porque o filme do ele tem um tom, assim, também meio violento, que é um negócio que, pra época, eu fiquei meio, assim, eu vi pequeno, assim, da tarde, eu fiquei meio, caramba, sabe, esse filme, né? Uhum. Sei lá, sabe, assim, ele tem assim um tom meio macabro, que eu gosto muito, né, cara, essa coisa até meio gorezinha, assim, não chega a ser gore, né, mas tem uma certa nojeira com o pinguim, né, do... Total, do começo ao fim. Não, é bem... Aliás, assim, novamente, né, cara, o coitado Michael Keaton, ele sempre é engolido pelos vilões, né, cara, porque... Foi. Putz, vamos lá, né, cara. Que é uma cena mais ou menos que todo filme do Batman que a gente vai comentar nesse cast vai ser, né? Mas beleza. Exato. E o que mostra, inclusive, que as pessoas falam do Batman ser um personagem. Do ser um personagem com a melhor galeria de vilões. Não sei se é a melhor galeria, mas. Assim. É pelo menos a galeria onde os vilões são tão bem trabalhados, se não mais trabalhados que o próprio herói. Putz, assim, a gente fala muito da Michelle Pfeiffer nesse filme, que, assim, tá incrível no auge da beleza dela e cara, ela tá surtada, assim, tá surtada mesmo, eu nunca vi a Michelle... Não, assim, a Michelle Pfeiffer, eu nunca vi ela surtadona num papel como ela tá nesse filme, é um negócio impressionante. E tem o Danny DeVito também, mas tem um outro cara que a gente tem que comentar, que é o Christopher Walker, né, cara, que faz um dos vilões também, que também, cara, que é sensacional, né? Eu adoro o Christopher Walken e ele tá sensacional nesse filme, cara. Putz, Christopher Walken, seu cabelo branco. Cara, primeiro que assim, ele tá parecendo mais velho nesse filme do que ele é hoje em dia. Importante dizer. Segundo, ele parece mais novo que o próprio filho na história. Cara, mas é sensacional, né, cara, o personagem dele. É porque ele sempre teve uma coisa assim, meio... Hoje em dia nem tanto, né, mas ele tinha uma coisa muito meio cadavérica, né, cara, assim. Uma figura muito branca, né, muito esguia. E casa muito nesse tom gótico do Burton, né. Então, realmente, cara, parece que... Vide que ele é o cavaleiro sem cabeça do Burton. Exato, exato. E realmente ele parece, mas... Né, ele tinha um negócio assim, cara, quando ele era mais novo, que era quase assim até meio... Ele tinha um rosto assim até quase um pouco andrógino, sabe? Entendeu? Eu Sim. É. Eu assisti esse filme com os amigos do Weber lá, do Frost Hunter. E um deles até comentou, cara, o personagem do Christopher Walker é o primeiro grande personagem gender fluid da história. É, bom saber isso, porque eu sempre achei o Christopher Walker bem bonito nesse filme. Então, meio que as coisas estão bem alinhadas aí, digamos. Eu tendo a concordar. Mas de uma maneira bizarra. É, mas ele tá muito bem, cara. Ele, todo mundo parece estar se divertindo muito nesse filme, cara, porque... Esse filme, assim, tem ligeiramente o tom bem mais leve que o anterior. Ah, você acha, cara? Eu acho, porque, putz, o Coringa mata a sangue frio de novo, vai ter umas mortes muito sinistras no primeiro filme. Não, tudo bem, mas esse é um filme mais soturno, né, cara? Ele é mais soturno e ele é mais, assim... É que eu acho ele mais galhofa, o segundo. Talvez seja por isso. Em parte, sim, mas ele também tá um tom muito sinistro. É engraçado até essa questão, assim, gótica. Aqui o Burton, ele pisa no fundo mesmo, entendeu? Tanto que você olha, assim, o Christopher Walken, por isso que eu acho que ele tá se divertindo muito, porque ele faz um personagem cheio de trejeitos, né? Cheio de manias. E ele consegue passar a sensação que ele é mal também. É, exato. Não tem meio termo, né? E é tipo assim, um Lex Luthor de Gotham City, assim. É, mas por exemplo, a mulher gato da Michelle Pfeiffer, o lance da origem dela, eu lembro que eu vi isso, eu era muito pequeno quando vi esse filme, foi o primeiro filme, inclusive, eu vi do Batman que eu vi antes do de 89, eu achei aquilo bizarro, cara, sacou? E realmente... Então, essa origem da mulher gato tem um problema, que eu vi essa origem depois que eu vi o Mulher Gato da Halle Berry. Cara, então, inspirou o Mulher Gato da Halle Berry, né? Isso que é o triste. Total, mas esse que é o problema, sacou? Eu vi o filme da Halle Berry antes. Nossa, cara. Mas então, isso é uma coisa assim muito jogada, né? A origem da Mulher Gato, porque... É, peraí, vem um monte de gato lambi ela e ela sabe, não fica claro se... E ela ressuscita, é importante dizer. E ela ressuscita, saca? Assim... É porque eu acho que ele não ia usar a origem do ano 1, porque, né, colocar garoto de programa em um filme de criança, dependendo do jeito que você coloca, não vai ser uma boa ideia. Então, assim, não, pelo menos não vai ser tão aceitável. Eu consigo hoje em dia ver de boa, não vejo problema muito com isso. Mas e também colocar ela roubando simplesmente joias aleatoriamente também não vai fazer muito sentido também. Ah, cara, sim, porque no Cavaleiro das Trevas ressurge era isso, né? Ela era só uma ladra, entendeu? Só que o lance dos poderes, talvez, né? Que na verdade a Mulher Gato não tem bem poderes, né? Ela é só uma acrobata que, enfim, se veste de gato. Não sei, não, assim. Se veste com um belo BDSM. É, não, inclusive, cara, aqui nesse filme, te falar, a fantasia da Mulher Gato, cara, o Burton. Eu gosto, confesso que eu gosto mais do traje da Halle Berry, mas tudo bem. Não, pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus, cara. Do traje. Ah, não, desculpa, cara, a Halle Berry, aquele traje, você coloca ela do lado das Pussycat Dolls, parece mais uma integrante, cara. Não parece, mas... Não, é... Assim, tudo bem que é da mesma época, inclusive, que o Pussycat Dolls estava no auge. É, caraca, isso entrega muita idade da gente, tá? Mas a origem, não só dela, como a origem do pinguim do Danny DeVito é qualquer nota também, né, cara? Assim... Nossa, a origem do Danny DeVito é um filme, uma tragédia grega com horror misturado. Não, assim, tudo bem. Ah, foi criado por pinguim. Tá bom, já começa por aí. Foi criado no esgoto de Gota. No esgoto de Gota. No esgoto de Gota não tem jacarés, tem pinguins. Caraca, velho. Não, assim, Gota é realmente uma cidade diferenciada, né? Cara, porque ele foi criado com pinguins. Ele ganhou barbatana, é isso, sabe? Não, ele já tinha as barbatanas porque ele nasceu deformado. Ele era deformado e ele foi criado os pinguins sem entender que porque os pinguins acharam que era mais um pinguim, né? Mas, pô, pelo amor de Deus, vai lá. É a primeira coisa, como que esse garoto aprendeu a andar e como esse garoto aprendeu a falar? Não, e andar, ele anda igualzinho um pinguim. Inclusive, é legal se você olhar a interpretação do Danny DeVito, ele, inclusive, ele emula, né, a movimentação de pinguim, né, fica andando, mancando e tal. Isso é legal, assim, né? A maquiagem também é excelente, cara. É excelente, assim. Sim, importante pontuar. É. Porque o DeVito, assim, se você pega imagens dos anos 90, ele era um cara normal. Não, ele é um cara normal. Assim, só um cara normal, gordinho, baixinho. Entendeu? Não precisa. Ainda é, sim. Então, assim. Sim. Mas ele não tem aquele nariz gigante que ele tem no filme. Que é a característica física do pinguim, né? Assim, que é mais sim. icônica, assim, nos quadrinhos e tal, assim, o nariz gigante. De fato, cara, assim, eu. Assim, por isso que eu falo aquela questão do conteúdo do conteúdo sendo colocado ali, na verdade, a parte da forma, né? Porque realmente, se você pensar o roteiro desse filme. Não tem muito roteiro, né, cara? É bem quando qualquer coisa, assim, cara. Assim, você consegue pelo menos montar uma historinha, assim, minimamente. Não, é uma história, mas não é uma grande história, não é uma história muito bem amarrada. Assim, as coisas são muito jogadas, mas honestamente, esse é um filme que eu acho que ele é a coisa que menos. Assim, não digo que o roteiro não seja importante, veja bem. Mas é porque. A proposta mesmo é tu jogar pra um tom lúdico, né, cara? Enfim, de uma ópera gótica circense do Tim Burton, saca? E eu acho que você tem que encarar esse filme dessa maneira, porque muita gente hoje vai olhar esse filme e vai virar a cara por conta disso, né? Porque tem umas coisas tipo, peraí, qual é a da mulher gato? Por que que ela ganhou? Sabe, pô, não fica, tudo bem, eu nem acho. Que as coisas precisam ser explicadas, mastigadinhas e tal. Honestamente, o lance da origem da mulher gato não me incomoda. Mas é um negócio meio estranho também, né? Porque nunca fica muito claro qual é a natureza dela, entendeu? Se eles tivessem, sei lá, dito que ela, na verdade, em vez de morrer, ela tivesse batido a cabeça, entendeu? Ela fosse uma louca por gatos que bateu a cabeça e que tá ali em busca de vingança, né? Contra o personagem. Eu conto o chefe dela lá, eu aceitaria, mas aí tem todo esse subtexto religioso, que é um negócio que religioso não, perdão, vou voltar, mas aí tem todo esse subtexto meio místico, que é um negócio enfim, estranho, que até não casa com o filme, né, embora seja, acabe dando origem a uma coisa que é divertida, que é o lance dela morrer, né, 7 vezes. Ah, é por isso, então. É por que ela morreu nesse filme? É por isso, é porque é um gato, né, gato tem 7 vidas, então ela tem 7 vidas também, mas assim, qualquer coisa, né? O lado meio místico ali do... Não, mas isso nem me incomoda tanto. O que me incomoda, por exemplo, é o cara que pega o bebê, né? E o pinguim surge do esgoto com o bebê no colo, né? Que supostamente tendo resgatado ele, né? Sendo que ele não resgatou, que era só um teatro. Mas ele surge em cima de um pato amarelo gigante. Tipo, what? E tem uma coisa também que é um comentário bobo, mas assim, se você inverter os capangas dos dois primeiros filmes, meio que também casa. Porque o pinguim também, de certa forma, é um mafioso nos quadrinhos. Não, é a mesma coisa. Mas aqui é meio que um circo bizarro no Batman Retorno. Cara, mas eu gosto desse mundo, desse filme, porque ele é um conto de Natal gótico, assim, sabe? Isso é muito a coisa do Tim Burton. Putz, pode crer, hein? É bem isso mesmo. Antes do... É um filme de Natal, ele é um filme de Natal. Então, antes do Extremo Mundo de Jack, ou não? Foi mesmo esse período ali? É, um pouco antes. Extremo Mundo de Jack é mais pra frente, esse filme de 92. Ele é Extremo Mundo de Jack, só pra ver aqui. É de um ano depois do Extremo Mundo de Jack, que não é dirigido pelo Tim Burton, né? Diga-se passagem. É, não, mas é a produção dele, né? É a produção dele, é a produção do Tim Burton. Mas, cara... Assim, esse é um filme full, pra bem ou pra mal, ele é um filme full Tim Burton, com todos os problemas que um filme do Tim Burton possa ter ou não, sabe? Sim. Mas eu novamente, cara, eu gosto, eu acho que você realmente tem que entrar na vibe cartunesca do filme, entendeu? Acho que tem que entrar na... Putz, cara, assim, é um filme que realmente o roteiro dele não tem lá uma grande história, mas é um filme que ele consegue, ele é tão bonito, cara. É, ele é bem estiloso. Ele é tão estiloso, cara. É uma coisa assim que não chega a incomodar, mas fica a desejar, é a motivação do Batman. Ele tá ali só pra impedir o pinguim e acabou. E dá uns pega na mulher gato. Ok, ok. Mas esse filme tem umas coisas que eu gosto, assim, que são primeiro alguns comentários que ele faz sobre a questão midiática, né, cara? Porque o Coringa, o Pinguim, ele vai virar prefeito de Gotham, né? Sim. Assim, é um plano qualquer nota também, novamente, sacou? O plano lá do personagem do Christopher Walker é qualquer nota. Ah, vou transformar o Pinguim no prefeito de Gotham. Ok, né? Mas porque o... Sendo que ele tava fazendo comício pro prefeito anterior. Mas tudo bem. É, exato, exato. Que é o Warren Worthington do confronto final. É, sim, é ele, inclusive, né, eu digo assim. Envelheceu um dia esse puto, não, também. Exato, e assim, desculpa, novamente, Michelle Pfeiffer tá no auge da beleza dela, cara. A relação dela com o Bruce Wayne funciona muito bem, né, cara? Putz, grilo, funciona muito bem. De uma maneira estranha, porque é uma relação, assim, na verdade, que os dois eles se identificam porque são desajustados demais, né, cara? Isso eu acho... Eles são desajustados demais e eles têm dupla personalidade também. Eles têm vida dupla. É, exato, exato, exato, cara, exato, né? Putz, inclusive tem a sequência de beijo, uma das mais famosas do cinema, né? Que ela lambe o Batman, né? Na boca, sim. Que é uma nojeira só, em tempos de coronavírus, isso aí dá um gatilho na gente, sacou? É. E, putz, ela usando o chicote, cara, é impressionante. Aquela sequência de chicote, ela usou mesmo, ela treinou e tal. E há pouco tempo, cara, eu vi no Instagram dela, sacou? Porque segui ela no Instagram, vocês verem como esse filme me marcou. Fiquei fã da Michelle Pfeiffer, e assim, e ela postou o vídeo, cara, que ela achou o chicote no guarda-roupa, ela postou o vídeo brincando com o chicote no gramado. Nossa, eu tenho que colocar isso no link do programa. Caraca, sensacional, cara, ela é incrível, assim, impressionante. E, diga-se de passagem, foi um dos pontos pro filme, digamos, não ter uma... Pro próprio Tim Burton não continuar, né? Porque essa sexualidade, assim, meio aflorada no filme, né? Ela assustou os pais, né, cara? E afastou os produtos de merchandising do filme. E entende-se por quê, né? Porque se olhando hoje, enfim, né? Como é que você vai vender... Vamos vender o brinquedo aqui de uma sadomasoquista maluca pra essas crianças, sacou? Ou de um anão que come peixe cru. É. Não, inclusive tem uma cena maravilhosa, cara. Assim, tem duas, né? Primeiro uma que a Michelle Pfeiffer coloca um pássaro na boca, né? E é que o pinguim morde o nariz do cara e esguicha sangue pra tudo quanto é lado, cara. Putz, esse filme tem um lance meio nojeitinho, né, cara? Assim. Tem uma cena que eu acho muito bem construída, que é quando a Selena Kyle chega no apartamento, ela tem um letreiro neon escrito Hello There. Quando, na verdade, qual que é o nome do personagem de Christopher Walken? Quando o Christopher Walken velho, cabelo branco, ele joga ela velho. E ela renasce, ela tem aquele surto no apartamento, estoura um monte de coisa. Aí umas letras começam a piscar. Aí acaba virando Hell Gear. Caraca, velho, eu não percebi. Eu percebi isso reassistindo com o Vebinho e esse amigo que falou que o personagem de Christopher Walker era um gender fluid. Enfim, Tim Burton e suas excentricidades, né? Eu tenho comentado o final, cara, que assim, o final me marcou muito, o final desse filme. Mas aí mostra que o personagem do Christopher Walker é um idiota. Não, inclusive a morte ele dele. Tem um plano, ele tem um plano, mas aí, tipo, ele é um idiota. Por quê, né? Cara, mas então, se você for parar a pensar mesmo assim, o plano de todo mundo aí é um negócio meio, ok, né? Só, ok, só ignora. Se bobear, quem tem o melhor plano nesse filme é a Mulher Gata. Não, a Mulher Gata, ela só quer vingança, né, cara? Na verdade, se ela quer, é zoeiro. Porque, tipo, vou me vingar do Christopher Walken de cabelo branco. Aí o que ela faz? Ela vai roubar diamantes na loja lá. É. Não sei se roubar diamantes, acho que ela vai destruir lojas. Não, ela vai destruir lojas dos caras. Não, tá certo. Ela vai destruir a loja dos caras, mas é legal quando ela volta, né? Da morte, né? Que o Christopher Walker ele toma um susto, cara. A expressão dele. E ele tá, inclusive, quando ela entra assim no escritório toda descabelada, como se nada tivesse acontecido, aí ele. Eu achei que você não vinha hoje. É que é muito bom, cara. A gente tá de férias, que ele usa essa desculpa, né? É muito bom, cara. É muito bom. E o final também, cara. Que ele vai atirando nela, né, cara? E ela vai tentando rebater com um chicote. Nossa, por que choras, Mulher Maravilha? Ela vai tentando, né? Não consegue. Uhum. Mas é um negócio que eu lembro que também me assustou, porque ele termina todo carbonizado, cara. Eu terminei assim, caraca, velho. Tal qual no primeiro filme. Aham. Uhum. E tem um detalhe assim engraçado, que é o Batman revelando a identidade pra ela, né, cara? Que ele rasga. Isso é uma parada que a gente tem que comentar, velho. Batman nesses quatro filmes não consegue manter a identidade dele em segredo. Rapaz, vamos ser bem sinceros, assim, identidade de super-herói a essa altura do campeonato, entendeu? É uma mentira, entendeu? É uma mentira. Pô, você pega assim, pega a quantidade de membros da Bat-Família, entendeu, cara, nos quadrinhos hoje em dia, entendeu? Sei lá, tem 1.200, sei lá, entendeu? É Robin 1, Robin 2, Robin 3, Anderson Noturna, Batgirl 1, Batgirl 2, Batwoman, todo mundo ali sabe a identidade do Batman, sacou? Tipo... Mas assim, o núcleo fechado, beleza. O problema é que todo mundo, até o final do filme, em algum momento dos quatro filmes, vai descobrir a identidade do Batman. Aliás, tem uma piada muito boa, cara, que quando, na verdade, ele tira a máscara. Aliás, que é um detalhe engraçado, porque ele pinta os olhos, né? Só que quando tira, não tá a pintura. É muito estranho, né? E aí ele rasga, inclusive, porque a máscara é aquele plástico duro pra caramba, né? Rasga. Que ele não pode tirar o pescoço e não pode tirar sem tirar o torso. É, o Max lá, né? O personagem lá do... Eu esqueci. Não, Max lá não. Christopher Walken de cabelo branco. Exato, exato. Ele fala assim, ele... Primeiro, por que que o Bruce Wayne está vestido de Batman? Aí a mulher gato fala, porque ele é o Batman, seu idiota. Aí ele atira nele e fala, não é mais, pá. Ai, ai, cara. Mas eu lembro, cara, que esse final, assim, me impactou muito. Primeiro porque ele tem um tom, assim, meio macabro, né? O cara termina carbonizado. O pinguim também tem uma morte horrível, né, cara? Porque termina ali todo ensanguentado, né? E sendo levado pelos... E tem um funeral estilo viking. Está ele? Cara, essa era uma cena que, assim, não fosse o Tim Burton, tinha pra ser ridícula, entendeu, cara? Mas que dentro da estética daquele filme combina, sabe? Casa muito, né, cara? É estranho demais. Eu acho que mais estranho que isso é ele usar pinguins pra explodirem mísseis, mas tudo bem. Não, é, exato. Mas, cara, não é uma coisa de quadrinho, assim, muito quadrinho Era de Prata, cara, assim, início da Era de Bronze, cara. Pô, o Coringa, tinha um quadrinho do Coringa, um quadrinho famoso, que o Coringa simplesmente envenenou a água da Baía de Gotham pros peixes ficarem com um sorriso dele, sacou, mano? Nossa, esse é muito bom, velho. Isso foi adaptado pro desenho do Bruce Timm. Sim! Sim, é verdade. Pô, sabe, assim, é coisa de vilão de quadrinho, cara. Eu compro. Eu vou ser bem sincero. Pra mim, sentido. Eu nem sei como encerrar esse filme, velho. Como se esse filme... Não, não, não. Ele é muito style, sacou? Eu achava ele muito fraco, muito mais fraco que o primeiro. Mas parando pra pensar, ele é tão bom quanto, eu acho. Talvez não melhor, mas é tão bom quanto. Cara, eu acho que o roteiro do primeiro, ele é muito melhor, entendeu? Só que a proposta... Ah, sim. Só que, assim, o filme, ele tá tão entregue na proposta estética, visual dele, sabe? Nessa construção de mundo... Gente, assim, encara esse filme como uma ópera circense natalina, gótica, sacou? Um conto gótico de Natal. É, não, exato, exato, é isso, entendeu? Inclusive, esse podia ser o nome do filme, Um Conto de Natal do Batman. E assim, todo o lance, por exemplo, do pinguim, né, raptar as crianças no final, sabe, interpretar os bebês. Esse é um filme que ele tem um tom muito fabuloso, né, cara? É uma, assim, ele tem um certo tom, assim, meio de fábula dark, né, cara? Que é uma coisa muito presente. Putz, o pinguim nasceu no dia de Natal. Sim, sim, sim. Cara, tipo assim, os três fantasmas lá, sacou, cara? A versão Batman quase, entendeu? Pode crer. É muito divertido. E, cara, eu lembro que o final, o último plano impactou muito, porque eu achei aquele final tão melancólico, tão triste, que é muito a cara do Batman, né, cara? Dele que ele tá andando no assim, depois que a Michelle, a mulher gato mata o... Como é que é? O Christopher Walken de cabelo branco. Isso mesmo. Depois que ela mata ele, né? Ela some, né? Assim, você não sabe se ela morreu. E o Bruce Wayne, ele tá andando... A última cena, ele andando de carro andando de carro, né, com o Alfred, né, e ele vê a sombra dela num beco, assim, ele para, né, e ele vai, e ele corre, né, e no beco, assim, procurando ela, e acha um gato, né, cara, e ele pega, assim, cara, meio triste, ele pega o gato e leva pro colo, né, cara, ele coloca no colo e leva pra casa, cara, só que aí, obviamente, no final, e último plano, é você vendo, né, o bate-sinal nos céus, assim, e a cabeça da mulher gata aparecendo de costas, né? Eu achei o final, sei lá, tão melancólico, né, cara? E ao mesmo tempo é... Eu não sei, assim, ficou na minha cabeça nessa, né, sequência final, né, do... dele correndo atrás do gato, pegando o gato e levando pra casa, né? Porque é aquela coisa meio... Eu não sei, ele tem um tom, assim, que na época me pegou muito, cara. E a sequência ali final também, a última cena, né? O último plano da mulher gata olhando pro bate-sinal, eu acho muito bonito, cara. Então, ficou muito na minha cabeça. Que ela nunca retornou. Pois é, né, cara? Foi uma pena. Ah, uma coisa que eu também queria comentar desse filme é que ele, o traje consertou o símbolo do Batman. Finalmente. Ah, é verdade, muda. Aí, novamente, é só picuinha. Picuinha, mas, putz, assim, de novo, custava nada ser, tipo, o pôster do primeiro filme ser até o mesmo símbolo do traje, velho. Porque aquele símbolo, ainda que aquele símbolo seja um pouco esquisito, sabe? O problema é você colocar duas coisas diferentes. Um seu do pôster, outro seu do traje. Mas, beleza. É isso. Enfim, vamos pro próximo. Então, enfim, só pra encerrar aqui. Batman Retorno custou 80 milhões na sua época, um bom dinheiro, praticamente mais que dobrou o orçamento do primeiro filme, que hoje em dia daria por volta aí de 151 milhões de dólares, mas arrecadou por volta de 267 milhões de dólares, que convertendo para inflação daria por volta ali de dos 504 milhões de dólares. Arrecadou bem menos que o primeiro, custando mais que o dobro. O que você acha que estava fazendo? Bruce, nunca te ensinaram a dizer obrigado? E eu preciso de um nome. Batboy, Cavaleiro Alado. Eu não sei, o que você acha? Que nome é melhor para um parceiro? Que tal Dick Grayson, estudante? Vai pro inferno. Eu salvei sua vida. Você me deve. Você está fora de controle. Você vai acabar se matando. E eu sou seu novo parceiro. Não! Bruce, quando você sair da noite, eu vou ficar de olho. E aonde o Batman for, eu vou estar ao lado dele. Agora começa a zoeira, microfonão. Tal qual o Superman 3 começou a zoeira, agora chegamos em... de 1995 com Batman Eternamente. Você gosta desse filme, microfone? É, então, eu acho que eu comentei em outro podcast, eu vou comentar aqui também, cara. Eu, de uma maneira direta ou indireta, assim, maior ou menor medida, eu gosto de todos os filmes do Batman, assim como eu gosto de todos os filmes do Superman, assim como eu gosto de todos os filmes do Homem-Aranha, assim como eu gosto de todos os filmes do X-Men. E você gosta de Supergirl também? Do Superman, não do Supergirl. e todos os filmes que tem a Mulher Maravilha e tal. E assim, não quer dizer que eu acho que todos os filmes sejam bons, entendeu? Porque não todos são bons, tem filmes que são horríveis, mas eu meio que me divirto com todos eles. E assim, esse Batman Eternamente, cara, ele... Eu gosto, assim, tem uma memória afetiva muito forte, porque eu adorava esses filmes quando era pequeno, sabe? Eu, inclusive, vi Batman Eternamente e já me adiantando Batman e Robin antes de ter visto o Batman do Tim Burton, sacou? Putz, eu também, velho. High five. Exato. É, mas foi assim, foi Batman Retorno, que eu vi numa sessão da tarde, na época sessão da tarde passava um filme bom. Vi Batman e Robin e depois vi Batman Eternamente, olha só. Eu inverti a ordem, na verdade, eu vi todos os filmes ao contrário. Eu comecei pelo Batman e Robin, fui pro Batman Eternamente, Batman Retorno e finalmente o Batman de 84. De 84 é ótimo, de 89. Aham. Uhum. É, mas o cara, eu tenho sentimentos assim muito divididos, porque eu sei que ele realmente não é um filme bom, cara. Mas não é que ele é bom, velho. Acho que ele tá ali na meiuca, sacou? Ele não é bom o suficiente, mas também não é ruim. Não, então, vamos por partes. Vamos por partes. Primeiro, assim, mudança de elenco, importante. Nossa, aqui, tirando o Comissário Gordon e o Mordomo Alfred, né, cara, que, enfim, nesses filmes são qualquer nota também, e meio que, cara, tipo, mudou todo mundo, né? Na verdade, mudou só o Batman, que foi o único que voltou, o único personagem que voltou. É um bom ponto, é um bom ponto. Ah, não, se bem que mudou também o Harvey Dent / Duas Caras, do filme do Tim Burton, importante também. É, mas no filme o Duas Caras, ele é o Harvey Dent, né? Ele não é, né? É Harvey Dent? É Harvey Dent. Eles chamam toda hora de Harvey. Caraca, Olha só. É, mas também dane-se, né, cara? Vejamos. Na verdade, bem, continuidade de herói é isso daí. Importante dizer. Veja os filmes X-Men. É. Não, esse filme, eu tenho, assim, muito de uma maneira, assim, ele nem parece uma continuação nem parece uma continuação do Batman Returns. E eu acho que isso é uma questão, assim, muito óbvia, né, e foi descaso pensado, porque, como a gente falou, o Batman Returns, ele teve um desempenho fraco, vamos colocar assim, na bilheteria. E muito disso foi por conta da violência do filme, né, por isso que você falou que acha o Batman de 89 mais assim, sinistro. Não, o Batman de Returns, ele é um filme que é consideravelmente mais violento, porque ele é um filme mais sombrio mesmo. Ainda que, assim, não dá pra gente falar que o Batman do Batman Returns foi um fracasso, né, cara? Bem longe disso. É, muito longe. Mas acho que, assim, eles queriam arrecadar mais vídeo que o primeiro filme arrecadou, e arrecadou bem menos. É, e assim, como a gente falou, ele é um filme que, enfim, tem essa violência e tem esse tom mais sombrio, e isso afastou muito, muito pai de levar os filhos pro cinema, assim. É, inclusive, teve, acho que na época, assim, uma associação lá de pais e mães que reclamou do tom do filme, entendeu? É, teve todo um problema, como eu falei, de merchandising, realmente. O filme, enfim, quando você fala de filme super-herói, merchandising, sabe, vender bonequinho, vender os 200 Batmans diferentes com diversas armas. É, vender camisa, sacou? Isso, uhum. Isso importa, né? O McDonald's, né, todo mundo sabe que o McLanche Feliz, enfim, desistiu de vender os brinquedos do filme do McLanche Feliz, sacou? Uhum. Tamanho foi o tom, assim, que realmente não é... Ele é mais soturno, assim. Né? E talvez por isso que eu até simpatize um pouco mais com Batman Returns, embora ele seja inferior ao Batman de 89 na minha visão. E o Batman Forever, ele é uma resposta da Warner a essa questão. Tanto que, assim, o Batman Forever, ele é realmente uma tentativa de ir para um tom mais colorido, entendeu? É, sair dessa coisa mais dark, né? Dessa coisa gótica que era muito, muito forte. Importante dizer que nesse filme o Tim Burton ainda era produtor, mas eu acho que o Tim Burton, a essa altura do campeonato, 95, ele não estava tão interessado. É, o que eu vi é que colocaram o nome dele nos créditos, mas deram praticamente controle criativo zero pra ele. Ah, eu imagino que isso não é um negócio muito difícil de se inferir, né? E também eu acho que o próprio Tim Burton, aquela altura do campeonato, aí sim, 95, já era um cara que já era, assim, né, um dos grandes diretores daquela geração. Então, meio que ele também tinha outros interesses. De qualquer forma, cara, por conta dessas questões, o filme, a produção do filme foi muito conturbada, sacou? Muita gente passou a ser, enfim, considerado pra ser o Batman, até que a gente chegou no Val Kilmer, que... Sim. Que é o pior Batman, disparado. Rapaz, é o menos icônico, mas é difícil saber, né? Porque eu acho até meio injusto com o Val Kilmer. Assim, você parar pra ele, ele é até um bom Bruce Wayne. Mas Batman, bem fraquinho. Talvez o pior realmente seja o próximo Batman que a gente vai falar. Eu não sei. É, talvez. Por esse ângulo, mas a gente já vai chegar lá. Porque o Val Kilmer, além de eu achar ele um ator meio limitado, né, cara, que tudo bem, não é que também como se você colocasse o Daniel Day-Lewis, ele ia ter ele ia ser muito exigido com esse roteiro, né, mas eu também não acho que a questão passe muito por ele, entendeu? Realmente não acho, enfim. É, mas, pô, você tem outros grandes atores, né, cara? Você tem o Tommy Lee Jones nesse filme, fazendo Tommy duas Jones, caras. Velho, mas tá surtado o Tommy Lee Jones nesse filme. Não, você tem o Jim Carrey. Assim, vamos lá, mais uma vez, né? Primeiro vamos começar pelo Tommy Lee Jones, que é o primeiro que aparece. O Tommy Lee Jones, eu já li entrevistas falando que ele odiava o Jim Carrey em set de filmagem. E faz Sim, muito sentido. Eles eram na mão. É, mas, cara... Assim, eu não sei exatamente... O que se deu esse desentendimento? Eles só não se bateram mesmo? Eu acho que eles... Se bateram, né? Mas, enfim... Eu não sei. Eu acho que ali foi um pouco de ego também. Porque o Tommy Lee Jones era já um ator consagrado. E o Jim Carrey tava no auge da sua carreira. Tanto que o Batman Eternamente vem depois do Máscara, por exemplo. Ah, sim, do Máscara e do Ace Ventura, se não me engano. Isso, também, bem lembrado. Então meio que ali estavam, acho que eram os dois maiores astros ali do filme. Pô, mas tinha a Nicole Kidman, cara, que a gente não comentou, mas já era uma grande... Uma ah, grande... sim, também, mas ela não tava ali num... Vamos por assim, o papel dela não é muito de destaque, sacou? Acho que ninguém vai querer comprar um boneco da Nicole Kidman. Sejamos honestos, se hoje em dia você acha que a Nicole Kidman... Tudo bem que ela fez a mera no Aquaman, mas... cara, é que a Nicole Kidman... E ela já fez muito filme ruim. É, não, esquece. Eu ia perguntar se ela ia fazer um filme desse hoje em dia, mas ela já fez muito filme ruim também. Ela já fez Aquaman no começo. Não, mas Aquaman é bom. E ela fez porque ela era amiga do James Wan, sacou? Então... Veio que... Mas fato, né, cara? Assim... É porque a Nicole Kidman, ela... Não sei, né, mano? Pô, a mulher fez tanto... É tão... conceituada. Eu acho, assim, né? Ela é uma atriz, assim, espetacular, cara. Entendeu? Hoje em dia, se fosse... ela faria nos anos 90 o filme da Arlequina. Casada com Tom Cruise, como ela era na época, rapaz. Não precisava nem de laboratório. Enfim. Não. Não. Porque, né? São duas loiras e duas vindas da Austrália. Exato, exato. Mas, cara, vamos comentar. O Chris O'Donnell como o Dick Grayson Robin, que você acha, cara? Então, ele é o melhor e o pior Robin que já foi mostrado no cinema, porque ele foi o único. Não, o único... O único não, porque primeiro você está esquecendo do Batman de 66, que teve um filme para o cinema, entendeu? Ah, mas ali era um spin-off. Ah, não, então... Ah, se for assim, sei lá, aí o Robin do desenho também conta, porque foi pro cinema. Ah, é verdade, mas é verdade. Aí você tem um ponto. Mas vamos falar em live action, live action. Vamos falar em live... É, então, aí acho que se falar de filmes não derivados de série, não apresentados primariamente em série, ele é o melhor e pior Robin desse filme, na verdade, do cinema. Vamos falar, vamos por partes que a gente acabou pulando o Tommy Lee Jones. O Tommy Lee Jones tá pirado nesse filme. Cara, eu tenho impressão que tá todo mundo, assim... o Tommy Lee Jones, eu não sei se ele tá pirado. Eu acho que ele, na verdade, não tá acreditando muito no filme, sacou? Dá pra ver muito, assim, que ele, tipo... Tá, tipo... Eu imagino, honestamente, cara, ele faz... Ah, sacou? Dando uma de Sérgio Malandro quando a câmera tá ligada. Ah, porque ele é o Sérgio Malandro nesse filme. E aí, quando desliga, ele pega o chá dele, entendeu? Pega uma cerveja, vai pro camarim, fechar a porta e falar... Meu Deus do céu, é pra reformar a cozinha. É pra reformar a cozinha, sabe? Porque eu acho que... Não, provavelmente não, acho que eu já sei o que aconteceu. O Josh Schumacher, que foi o diretor que substituiu o Tim Burton, provavelmente falou pro Tommy Lee Jones: vê o que o Jim Carrey tá fazendo e faz do seu jeito. Aí ele pensou: caramba, o que, que eu tenho que fazer, sabe? É, o Jim Carrey tá surtando, né, cara? Ele tá. E ele tá full comprometido com o filme, né? Jim Carrey tá surtando. Então, uma coisa até interessante a gente comentar, porque, assim, tal qual o Batman do Tim Burton era um misto da Era de Ouro com elementos ali da Era Moderna e da Era de Bronze. Esse filme, ele meio que tem um retorno ali a mais ou menos o Batman da Era de Prata, que é aquela maluquice mesmo, sabe? O cara roubando banco, o Batman, sei lá, quebrando vidraça e fazendo pose na hora de cair. É aquilo ali. É, sim, de certa forma. Mas é, novamente, aquilo que a gente falou, né, cara? O direcionamento do filme foi mais ou menos esse mesmo, né? Foi pensado pra ser um filme mais... Não, assim, proposital, mas assim... Não é algo negativo, sacou? É até um experimento interessante. Aham. Uhum. Mas a parada do Robin nesse filme é que ele é muito velho, mano. Por que ele ia estar ali, sabe? Em Batman, só pra ele dar rico? Então, isso inclusive dá... É, isso dá margem de piadas de muito mau gosto, né? Diga-se passagem, porque... Exato. É o maluco que tá lá com seus 30 anos na cara, né? Nem 25, não. O maluco tem cara de 30 anos, sacou? Ai, Mr. Bruce, me adota, Sr. Bruce. Ó, pelo amor de Deus, compadre, sabe? Talvez seja pai dele, só que não aquele tipo de pai que a gente tá esperando, sabe? Um pai meio diferente. Não, eu entendo realmente. Vamos lá, o Robin é um moleque num colão com as pernas pra fora. Também não, eu não sou de bom tom. Mas podiam ter colocado um ator que pelo menos tivesse uma carinha de mais novo, porque o Chris O'Donnell ia assim, o Tobey Maguire. Já pensou? Rapaz, o Tobey Maguire eu acho que funciona de Robin até hoje, cara. Coloca ele hoje em dia pronto. Você é só um menino, Robin. gosto do Chris O'Donnell como eu tô falando isso assim, pô. Não, assim, eu acho que ele manda bem, sabe? É tipo, é aquela coisa de ator. O diretor e o roteirista chegam, olha, fala isso aqui pra mim. Ele vai lá e fala. E dá o melhor dele. É. O convenhamos que o Robin dele, né, o Dick Grayson dele, é muito irritante, assim, né, cara? Mas é pra ser um adolescente irritante mesmo. Mas como eu gosto muito do Dick Grayson, não é a mesma coisa dos quadrinhos. Inclusive, cara, tem umas histórias, eu não sei se é verdade, mas eu ouvi histórias até de que o Michael Jackson foi cogitado. Não, é a história que ele fez o lobby pra pegar o papel, só que foi negado. Caraca, ainda bem que alguém tem um bom senso, né? Porque, olha, aí a piada de mau gosto ia chegar a níveis, assim, estratosféricos, cara. Pela madrugada, quer dizer, enfim. Mas o Chris O'Donnell, eu acho que ele não compromete. E, enfim, é o mais próximo que a gente teve de Robin até hoje nos cinemas, né? Querendo ou não. Então... Uhum. E o traje dele também é bastante bonito também. Ainda que seja só um pouquinho no filme. Ah, colocaram as calças no... Colocaram um par de calças no garoto, né, pô? Finalmente, pô, sabe? E uma roupa, assim, um peitoral bonito também. Ah, outra coisa que a gente tem que comentar dos trajes são os mamilos. Eu tava evitando comentar isso, cara. Não, a gente tem que comentar. Porque, pra bem ou pra mal, é uma característica muito importante desse filme e da sequência dele. É. Mas é engraçado, as pessoas lembram mais de mamilos no outro filme do que nesse, né? E assim, talvez seja porque esse filme, ele seja bem menos espalhafatoso do que... Ele tá no meio termo, assim, né? Ele é realmente o meio termo, né? O caminho de transição entre os filmes do Burton e o que vai ser o Batman e Robin, cara. Então... Uhum. Mas assim, falando sério, eu não acho esse filme todo horroroso. É porque, cara, quando você... Pensando assim num filme pra criança, sei lá, ele tem algumas coisas que até... Funcionam é uma palavra muito forte, cara, mas que atraem, sacou, o público infantil, uhum. Entendeu? Então, eles são mais digestíveis pra criança. É, assim. Primeiro que ele tem um plot bem mais simples e bem mais direto que o anterior, diga-se de passagem. E querendo ou não, assim, eu acho que esse filme esteticamente, todos esses filmes, né, cara, eles têm algumas coisas interessantes, né? E infelizmente, e assim, foi um filme pensado pra merchandising, cara, então... Inclusive, o McDonald's, que tinha desistido de lançar os brinquedos no filme anterior, nesse aqui lançou vários, entendeu? Vários, lançou caneca também. Foi um filme que teve assim, uma coisa assim, de campanha de marketing, cara, meio violento, sacou, cara? Né? Porra, a trilha sonora também, né? Porra, a trilha sonora é boa, cara, desse filme. Tinha U2. Tinha o Não Seal, só que... isso, mas as instrumentais originais pro filme são boas, cara. Não, são boas. Mas assim, U2 lançou Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, na trilha sonora desse filme, entendeu? O Seal lançou Kiss for a Rose, que foi, enfim, que foi um sucessão. E no ano que ele foi lançado, 95, ele só ficou atrás de um outro filme que era um tal de Toy Story, sacou? Então, assim, nossa. Comercialmente falando, foi um filme que deu muita grana. Foi. Ainda que a aprovação da crítica tenha sido menor, né? Já é um filme que começou realmente a demonstrar ali um declínio, mas, não sei, cara, eu não consigo odiar esse filme. Não, eu não consigo odiar nenhum dos dois. Eu não consigo odiar nenhum filme, ponto, sacou? Eu também não. Talvez Mulher Gata. Mas o. Cara, eu tô vendo aqui a sonora, desculpa, tem Nick Cave, tem. PJ Harvey, tem The Flaming Lips, sacou? Tem um monte de coisa de rock alternativo dos anos 90, caraca! Uhum. E outra coisa também, falando ainda do filme, eu acho que as cenas de ação deles são bem melhores até do que os filmes do Tim Burton, velho. Eu acho que o George Schumacher soube trabalhar bem, soube disfarçar, na verdade, a coisa do pescoço duro do Batman. Ah, cara, eu acho que isso, assim, as cenas de ação do Tim Burton, elas funcionam dentro da estética, da proposta. Mas, assim, de fato, né, essa sequência de ação, elas têm uma coisa, assim, que é interessante, que a escala delas é maior, né? Então... Sim, também. E novamente, por mais que seja um filme que tire muito daquele lance mais dark, né, é um filme que ele tem uma coisa assim, lúdica também, né, cara? Todos esses filmes têm um tom muito lúdico. Eu acho que isso dá um certo charme pro filme. Total. Então, o Charada é o grande destaque, né? Vamos ser bem honestos, assim. Sim, eu roubo o filme pra ele, praticamente. Eu acho que o Jim Carrey realmente é a figura mais comprometida. E querendo ou não, cara, sabe? assim, mesmo quem não gostou do filme na época, vai admitir que Jim Carrey é o grande, assim, é o grande ponto do filme, sacou? Tem, sei lá, ele tá uma drag queen maravilhosa, sacou? Usa um monte de peruca, um monte de roupa, é fantástico, né? E assim, você pode falar o que quiser, mas eu acho que o... Por mais que a origem também e a motivação do Jim Carrey sejam meio que whatever, sacou? E a maneira também como ele descobre a identidade do Batman, porque é outra questão, né? Tirando o quarto filme, todo mundo descobre a identidade aí, mas, pô, é um negócio que eu acho que meio que funciona, cara, assim, sabe? Assim, a parte de todos os problemas. É, mas tem uma parada nesses dois filmes que eu acho que o Joel Schumacher tem alguma coisa com os cientistas. Que todo cientista nos filmes dele é mostrado de uma forma tosca. Mas o padrão, assim, o vilão padrão de super-herói é o cientista maluco, né, cara? Assim, é o bandido e o cientista maluco. Então, eu acho que foi só nessa linha. Sei lá, cara, é que esse filme ele é tão estranho, né, cara? Ele é tão doido, assim, que tem... Eu acabo gostando da de uma maneira, assim... Eu acabo me divertindo, né? Mas é um filme fraco. É um filme fraco, a história é insólita. Mas, cara, pra criança funciona. Pra que se você, então, tiver lá seus... Mas também é um filme que também não envelheceu muito bem, porque tem uma cena em que a personagem lá da Nicole Kidman liga o Batman chega e fala, por que você veio? Não, porque eu queria te ver, vamos fazer uns negócios aí. Ah, é verdade. Cara, e essa sequência, ela tem um tom meio de paródia de pornô muito forte, né? E o Batman dá aquele comentário machista, tipo, ah, não vou fazer nada. Entra no Batmóvel e fala, mulheres. Ai, ai. Cara, você tem mais alguma coisa a comentar sobre esse filme? Eu realmente não tenho muito o que comentar, além de... É um filme que funciona, talvez funcione bem pra criança. Funcionou quando era pequeno. Se você tem uns 7, 8 anos, acho que você vai gostar. E gosta baixo, mas você vai gostar, talvez. Sim. Mas envelheceu mal. Eu acho que, acima de tudo, foi um filme que não envelheceu muito bem em algumas cenas. Envelheceu mal em várias questões, cara. Também tem uma parada bizarra que é como a personagem da Nicole Kidman descobre que o Bruce Wayne é o Batman. Lembra? Isso é uma bosta, vamos falar a verdade, cara. Não é que é uma aposta, velho. É que tem umas paredes que não envelheceram bem. Jaco falou, num determinado cena do filme, a Nicole, que é o personagem da Nicole Kidman, dá um beijo no Batman. Ao final do filme, a personagem da Nicole Kidman beija o Bruce Wayne. Ela olha e fala, toma cuidado ao você trabalhar de noite. E some, sabe? Pra nunca mais voltar. Ela pensou assim, é o mesmo gosto daquelas asinhas de frango que a gente comeu de tarde, né? Mas assim, eu acho que o tom, assim, pra esse filme, pra esses dois filmes de Schumacher, mas eu acho que principalmente pra esse, é que são filmes muito coerentes, entendeu? E assim, talvez por isso a gente revire os olhos e tal. São filmes pueris, mas então por isso acho que são filmes que acabam funcionando, talvez funcionem pra criança nesse aspecto, entendeu? Mas ao mesmo tempo, sei lá, né, cara, parece um certo desrespeito à inteligência de criança, sabe? A maneira como eles tratam algumas coisas. Tem uma parte que eu gosto do filme, que é quando o Dick Grayson rouba o Batmóvel. Ah, sim. Outra cena também que envelheceu mal. Aí ele se resgata uma garota, tipo, mano, mas pega aqui sua recompensa. Não, velho. Envelheceu bem. Enfim, né? É pra tirar o estigma do Robin, que é um viadinho. Sei lá, né, cara? Deve ser algo do tipo. É pra disfarçar, não é pra tirar, é pra disfarçar. É. Outra cena assim, rapidinho, só pra comentar boa, é o encontro dos duas caras com charada. Ah, é legal. Ó, eu vou falar uma coisa, assim, apesar do charada, enfim, também ser um negócio ridículo, cara, que o Tom Lee Jones tá claramente... cara, é que é difícil, putz, esse filme é pra criança, sabe? Assim, mas eles podiam respeitar um pouco mais a inteligência das crianças. Mas... Não, e assim, daria pra fazer um filme para crianças e pra gente adulta também. Uma coisa não exclui a outra, sabe? Tá aí, sei lá, Batman Begins, por exemplo. Não, mas Batman Begins não é bem pra criança, né? Então, quando a gente fizer o que é, a gente trilogia do Cavaleiro das Trevas, eu comento mais sobre isso. Mas é bem por aí. Ok. De fato. É, sim. Não, mas, pô, você tem filmes hoje de super-heróis que são filmes intermediários, né? Sei lá, que não precisa ser infantiloide, eu acho que é a palavra. Esse filme ele é muito infantiloide, cara. É, isso. É, acho que isso é a palavra certa pra esses dois filmes. Eles são infantiloides. É, eles são infantilóides. E assim, quando a criança é muito nova, assim, era o meu caso, acho que funciona. Mas quando você é mais velho, vai ficando meio, né, ok. É, então vamos lá. E pra encerrar isso, então, isso aqui, clássico, o filme Batman Eternamente custou 100 milhões de dólares, o que hoje em dia daria aí por volta de 174 milhões, e arrecadou 333 milhões de dólares, que convertendo ali daria por volta de 586 milhões. Não arrecadou tanto quanto o Batman de 84, obviamente, mas já arrecadou mais que Batman Retorno, por exemplo. Bem mais. Fora todos os produtos, merchandise e tal. Exato. McLanche Feliz. Exato. E Kiss for a Rose. É, discos também aí. Na época que se compravam discos. Alfred. Sim, senhor. Preciso dos diamantes, Wayne. Uma armadilha para o Homem de Gelo? Com certeza, depois que você passar 10 horas no simulador treinando. Olha, eu cometi um erro, desculpe, não banque o protetor comigo, não vai acontecer de novo. Você foi imprudente e quase foi morto pelo Freeze hoje. Eu estou bem, está vendo? Eu estou aqui, vivo. Como é que vamos trabalhar juntos se não confia em mim? Aí chegamos no fundo do poço, porque chegamos em junho de 1997 com Batman e Robin. E eu preciso confessar, eu gosto desse filme. Cara, eu também. Assim, mas como eu falei, eu também gosto do Batman Forever, sacou? Por uma questão de memória afetiva. Eu também. Mas assim, Batman Forever, em teoria, é um filme melhor que Batman e Robin. Muito melhor, em teoria. Ah, cara, eu não sei até que ponto é muito melhor, não. É porque o ponto do Batman e Robin, e assim, a gente pode debater e tal. Objetivamente falando, os dois não são bons filmes. Isso é um fato, sacou? Uhum. Mas o Batman e Robin, ele é uma galhofa, assim. E é muito intencional de várias das coisas, sacou? As insinuações homossexuais, o clima camp, né? Não, tô falando que isso funcione, mas é uma coisa que enfim, tá lá e que foi proposital. E eu acho que muitas das pessoas têm um problema com esse filme, de fato, muito por conta das insinuações homossexuais que tem no meio, e que eu acho que isso é, assim, vamos lembrar, o Joe Schumacher, ele é gay, ele é homossexual, então... E assumido desde os anos 90, importante falar. Exato, exato. E ele já falou alguns momentos que realmente achava que o Batman e Robin era um casal, então, sabe, gente, eu... E assim, eu me incomodo muito mais quando associam isso a uma questão de pedofilia. Só que o Chris O'Donnell não tem mais de 18 anos. Então, isso não é o tipo de coisa que me ofenda mais hoje em dia. Nem na história, nem quando gravou o filme. Ele tinha 25 anos já, pelo menos quando ele gravou o Batman e Robin. Perdão. Batman Eternamente. É que ele parece mais velho, né? Ele tem uma cara meio cansado, convenhamos. Mas, putz, quem não ficaria cansado de fazer Batman e Robin? Mas o filme, oficialmente assim falando, ele toda essa escolha, ela não foi assim acidental, foi uma decisão da Warner, foi, na verdade, eles só acentuaram o tom que estava, na verdade, já no Batman Forever. E, assim, a gente pode falar o que quiser, mas, cara, como a gente falou na bilheteria, funcionou, entendeu? No Batman Forever. E eles falaram, ah, então vamos mais fundo nisso daí. É um filme pra vender boneco, pra vender brinquedo, entendeu? E eu fico meio assim, porque o Joe Schumacher, ele ficou muito estigmatizado depois desse filme. E, sei lá, cara, criativamente, não sei se... Acho que ele nunca se encontrou, porque os filmes que ele fez depois foram filmes ruins, a maioria. Mas ele era o cara que era mais lembrado ali por fazer filmes meio assim, ele não era um filme assim, era um filme mais dark. Ele fez Garoto Perdido, sacou? Um Dia de Fúria é fantástico, né, cara? Fantástico. É fantástico. O Dia de Fúria é o futuro. Joker dos anos 90. Dirigiu Tempo de Matar, que é um filme, um drama, que é estrelado pela Sandra Bullock, pelo Kevin Spacey, o Matthew McConaughey, Samuel Jackson também, e assim, muita gente não gosta desse filme, mas eu acho ele um filme bacana, assim, cara, eu gosto desse filme. Então, ele tem uma uma coisa assim... Ele não é o cara do camp, sacou? Ele é um cara que vinha, inclusive, de filmes... de filmes mais sérios. Filmes mais assim, darks, vamos colocar assim, sacou? Uhum. Essa questão do camp foi uma decisão que veio, né, a partir da decisão dos produtores de, olha, vamos fazer um filme do Batman como se fosse um desenho animado. E ele vai pra essa estética, entendeu? Uhum. E, enfim, né, o Batman e Robin, ele é muito fruto disso. Os problemas que o Batman Eternamente já tinha, aqueles são exponencializados, porque o filme, ele tá abraçando ainda mais, assim, a galhofe e assim, né, e o Clima Camp. Mas, gente, eu acho que as pessoas também levam muito a sério o Batman e Robin, sacou? Na verdade, as pessoas levam muito a sério o filme de super-herói, começa por aí. Elas levam muito a sério o Batman, né, cara, que não é um negócio pra ser tão levado a sério assim. O ponto todo é que o Batman e Robin, ele ficou com um certo estigma de ter sido o filme que destruiu o cinema de super-heróis, e eu não sei até que ponto isso é bem uma verdade, sabe? Não, porque inclusive em 2004 tivemos Mulher Gato. E o gênero está em pé mais forte, está mais forte do que nunca hoje em dia. Exato, exato. Não, e assim, gente, 5 anos depois veio o filme dos X-Men, sabe? Não foi tanto tempo assim. Na verdade, 3 anos depois. 3 anos, né? Verdade, o Batman e Robin, sabe? É, tipo, foi pouco tempo, foi pouquíssimo tempo de um para o outro. Pouco tempo depois veio o Blade, cara. Sacou? Um ano depois. Então, assim, não é... Nossa, acabou com o filme de super-herói. Pode ter acabado com a franquia do Batman por tempo, mas também... Por um tempo. Mas também não foi tanto tempo assim, sabe? O Superman mesmo, ele ficou mais... Menos de 10 anos teve Batman Begins? Não, exato. Talvez Batman e Robin, enfim... Talvez a gente não tivesse Batman Begins, não fosse Batman e Robin. Sacou? Pra bem ou pra mal, porque... Pra bem ou pra mal. Porque o fracasso de Batman e Robin levou realmente a Warner a repensar os rumos, e aí foi pra onde queria. Mas a ideia inicial do Joe Schumacher não era essa, sacou? A ideia dele pro Batman Eternamente, né? Já tinha a ideia de trabalhar o Charada, mas ia ser um Charada ali meio... Sacou? Meio uma figura meio assim, psicótica, sacou? Um psicopata mesmo. A versão que eu conheço é que ele queria fazer a adaptação do ano 1. Então, ia ser o ano 1, sacou? Isso ele queria, mas ele também tinha a ideia de trabalhar o Charada ali como uma figura meio psicopata e tal. Isso chegou a passar, mas a Warner foi pela ideia de, olha, vamos fazer um filme voltado pro público infantil, então... E assim, o Batman e Robin, na verdade, foi a confluência, gente, já que isso deu certo, entendeu? Vamos... Vamos abraçar esse caminho. Exato. Me fugiu a palavra. Mas a gente tem que comentar algumas coisas. Val Kilmer entrou muito em conflito com o Joel Schumacher na produção do Batman Eternamente. Resolveu não voltar. Entrou no lugar dele o senhor George Clooney. O George Clooney. Naquela época já tinha cabelo branco. Tinha. Mais de 20 anos atrás já tinha cabelo branco. Impressionante. Mas tá bonito, rapaz. Tá bonito. É assim, ele é até um bom Bruce Wayne, se você parar pra olhar, velho. Ele tem a postura ali do Bruce Wayne. Ele é um péssimo Batman. Ó, eu vou ser bem honesto, cara. Eu acho que ele não chega a comprometer o filme como um todo, mais do que o filme já está comprometido, não, sabe? Exatamente. O George Clooney, nessa época, ele estava se consolidando. Ele, salvo engano, ele tinha acabado de sair de We Are, né? Uhum. Plantão Médico, que é uma série que fez bastante sucesso. E é engraçado até a gente olhar assim, né, retroativamente, né, como é que foi a carreira de George Clooney, porque hoje em dia George Clooney é um cara que... É um astro. Não, ele é um astro, e ele é um... É uma figura que... Você pode, enfim, né, falar o que quiser, mas ele realmente é unanimidade, assim, de ser um dos grandes atores de Hollywood hoje em dia. Ele só pega filme que ele quer fazer, né, cara? Sim. Mas no início, ele, tipo, sei lá, né, ele fez Um Drink para o Inferno, que é um filmaço, sacou? É um filmaço, né, do Robert Rodriguez, com o roteiro do Quentin Tarantino. Estrelado por Quentin Tarantino. Eu tenho a impressão de que ele não faria esses filmes porque ele foi para uma carreira muito, muito consolidada, né, muito bem sucedida, mas uma carreira que não fazia tanto esses filmes assim mais, abre aspas, popularescos, fecha aspas, sacou? Os blockbusters, os blockbusterzão. É, ele não foi tanto pra carreira dos blockbusterzão, assim, isso que eu tô querendo falar. E eu tenho a impressão de que esse direcionamento dele foi por conta desse Batman, sabe? Porque... não, assim, eu vou falar uma coisa, cara, o George Clooney não é como se ele tivesse uma carreira, assim, notes, né? A gente possa dizer que ele ficou marcado pelo Batman, porque, inclusive, a gente até esquece, às vezes, que ele fez o Batman. Mas ele, assim, pelo jeito que ele fala, ele revela uma frustração particular do Batman não ter dado certo, cara. E ele já falou algumas vezes que ele ficou muito empolgado, entendeu? E recorrentemente é um negócio que volta e ele responde assim e tal, e até leva no bom humor, mas eu tenho a impressão de que ele é meio injuriado com o resultado do que foi esse Batman, né? E, enfim, né? E eu acho que ele queria muito ter feito esse Batman e ficou muito decepcionado que o Batman não foi o sucesso que ele esperaria, né? Tanto que ele já, enfim, curiosidade, né? Ele falou que no escritório dele tem uma foto de vários papéis e tem a foto do Batman. E ele falou que usa essa foto meio que como um lembrete. Então, eu acho que isso diz muita coisa sobre como esse filme foi encarado, sabe? Tem. Mas, digamos, o elenco desse filme não é a pior coisa desse filme. Não, peraí. No papel, o elenco desse filme é maravilhoso. Porque você tem o George Clooney, você tem Alicia Silverstone, que não é uma grande atriz, mas que na época, putz, tava, pô, na crista da onda, tava fazendo clipe com o Aerosmith, sacou? Se fosse nos anos 90, o filme dos Vingadores, Alicia Silverstone seria a Viúva Negra. Com certeza, com certeza, cara. Ela tava na crista da onda, sabe, cara? Ela tava na crista da onda mesmo, e fez um... Era uma atriz, assim, que tava realmente, assim, numa ascendente muito grande, sacou? Enfim, fora ela, você tinha uma Turner. Isso, que tinha feito o Tempo de Violência do Tarantino. Ah, verdade, já tinha feito Tempo de Violência, já tinha despontado como uma grande atriz, e você tinha o Arnold Schwarzenegger, que já era o Arnold Schwarzenegger, sacou? Detalhe que o Arnold Schwarzenegger raspou a cabeça para fazer esse filme. Rapaz, porque aqui é compromisso, o cara é ator, sacou? Entrou no personagem. Então, assim. Que personagem? Cara, assim, o Arnold Schwarzenegger tá com uma cara que tá se divertindo muito no filme, entendeu? Tá. Acho que ele já tava com planos de ser eleito, aí ele falou: vamos fazer um filme aqui pra dar uma descontraída. Não, e com certeza ofereceram uma grana pra ele e falou: ok. Putz, o nome dele é o primeiro que aparece nos créditos, velho. É, no pôster mesmo, assim. Ele tá mais em destaque o nome dele do que o do o George Clooney, obviamente. Na época o George Clooney não era, enfim, quem é. Mas a Uma Thurman também tá, acho que tá na mesma vibe, saca? Cara, os próprios atores depois, assim, na época do filme, eles meio que foram mesmo tirando sarro do filme, sacou? E tal. Não é um filme que todo mundo, que as pessoas estão levando muito a sério. Talvez o George Clooney, eu acho que ele realmente ficou meio chateado. muito embora, eu já tenha ouvido uma pergunta que fizeram a ele, né? E ele falou assim: olha, quando eu fiz o Batman, ninguém me pediu pra fazer um personagem heterossexual, então a culpa não é Caramba. Minha. Caramba. Essa frase não envelheceu muito bem. Não envelheceu bem, mas putz, sabe, cara? Enfim, eu acho, no final das contas, gente, sei lá, eu acho que esse filme ele foi super dimensionado. E eu vou te falar uma coisa, cara, eu me divirto hoje, né? Eu já revi esse filme, cara, e eu me divirto muito mais com esse filme do que com o Batman Eternamente, cara. Entendeu? Putz, eu me divirto mais com esse filme vendo Batman Retorno. Aí você também tá pegando pesado demais, né? Pera lá, companheira. Pera lá que a gente vai ter um problema sério aqui. Mas porra, compadre, vamos ver bem honesto. O problema desse filme é a homofobia, cara. Entendeu? O pessoal... É, eu acho que foi isso. Assim, ele tudo é um bem, filme muito, assim, não é que ele é um filme gay, mas ele é um filme meio afetado, sabe? Independente, sim, de se você é homossexual, heterossexual, ele é muito estiloso, sabe? Ele é meio que um carnaval mesmo. É, cara, é muito divertido, putz grila, cara, não tem como tu olhar, porra, cara, esse filme é muito engraçado, mano. Esse filme é muito engraçado. Eu acho que pra mim ele tá na categoria, ele é tão ruim que dá a volta por cima. Sim, mas tem umas coisas que são voluntárias. Por exemplo, o maior perigo do Batman e Robin ser uma mulher super gostosa que fica ali se colocando entre os dois, entendeu? Sim. Isso é muito engraçado, cara, sabe? É um subtexto, obviamente, gay, entendeu, cara? Homossexual. E, cara, é muito engraçado, entendeu, cara? E assim, eu entendo, realmente, ele não é um bom filme. Mas ele é um filme inofensivo, no final das contas. Eu acho ele um filme inofensivo, entendeu? E nossa, fora que também se criou um certo estigma, entendeu? O Joseph Marker ficou muito marcado. Putz, eu lembro. Isso é muito revelador de como o filme foi aceitado na época, sacou? E como ele é visto até hoje em dia. Porque tem um episódio do Animated Series que... Ah, eu ia comentar disso. É, que sabe, que tem... umas crianças conversando, né, sobre como elas acham que é o Batman. Tem aquele episódio, na real, que elas ficam... É um episódio famoso, né, que elas ficam imaginando como é que o Batman deve ser, e aí ficam aparecendo várias versões do Batman nos quadrinhos. E tem uma criança, cara, afetada, que eles chamam de Joy, né, que é uma referência ao Joel Schumacher. E ela fica falando, ai, o Batman deve ser um cara forte. E tipo, cara, é sério, mano, que você vai tratar... Com mamilos na armadura e que faz o carro subir pelas paredes. Vocês estão falando do Batman? Eu adoro o Batman. Todos aqueles músculos, a roupa justa de borracha e aquele carro veloz, eu soube que ele sobe pelas paredes. É, claro, Joel. Tipo, mano, é sério que você vai ficar tirando o cara porque ele é gay, entendeu? Ah, tipo, cala a boca, seu viadinho. Sério, mano, a gente evoluiu hoje em dia, sabe, cara? Tô vendo aqui imagens, o garoto parece com... Ele tem o mesmo corte de cabelo que o Joel Schumacher tinha. Não, exato. Coitado. É um negócio assim que beira o bullying. Tudo bem que é tipo, ah, é só uma tiração de sarro e tal, não é algo tão... pesado assim, mas isso reflete assim, uma espécie de zeitgeist, sacou? Um espírito da época que influenciou muito pra maneira como esse filme foi encarado, cara. E assim, tudo bem, eu acho que não acho que o filme bom, entendeu? Mas eu acho que é um filme divertido, então assim, isso me faz ter uma simpatia por ele, não nego. Ah, lembrei do negócio que é interessante comentar. Tem uma participação do Cúlio, do Gangsta's Paradise? Tem. Tem, caraca, ele é o cara isso. Que cobra o dinheiro das rixas de motocicleta. Putz, nossa, cara. Eu juro que eu ia morrer sem perceber isso, cara. Nossa, mano. Olhando assim, putz, eu com esse corte de cabelo, o Cúlio, velho. Caramba. Ok, né? Daquelas coisas aleatórias que... falando em rapper, salvo engano, esse filme... tô confundindo. Deixa pra lá, corta. Tô cortando. Bem. Ia falar besteira. Também. Mas... Tem o Bane também, né, cara? Que... Ah, eu enfim, tá no filme. Que é mais fiel, inclusive, que o Bane do Tom Hardy, diga-se de passagem. É, o que no caso não é elogio, né? Porque convenhamos que... Putz grila, o Bane nos quadrinhos também já não é lá das... Cara, assim, Bane... Desculpa, ó, vou falar uma coisa que vai ser polêmica. Não é que eu não goste dos personagens, mas... Bane, Apocalipse, os dois Apocalipses, né, tanto da Marvel quanto da DC, o Venom, Carnificina, assim, são os vilões que a gente só acha legal, que assim, só fizeram o sucesso que fazem, entendeu, que fizeram, porque foram criados, ou foram, na verdade, revalorizados no meio dos anos 90, cara. É, tal qual o Mr. Freeze também. Mas o Mr. Freeze, inclusive, eu acho que teve muita influência da série animada. Tanto que a origem dele bebe muito da série animada, né? Do Life Come. Só que aí ele se embanana, porque o que, que o Mr. Freeze da série animada quer? Quer rever a mulher. O Mr. Freeze do filme, ele quer congelar o mundo, porque sim. Não, e assim, na série ele tinha um tom super trágico, né, e dramático. Aqui, cara, o cara... Ele... Mistura, porque tem, de fato, uma dramacidade e tal, mas ao mesmo tempo, velho, o cara tá louco, o cara tá uns planos bizarros. Não, é muito estranho o tom que eles dão pro Mr. Freeze, porque uma hora ele, eu quero rever a mulher, na outra ele tá regendo o coral. De pantufas, entendeu, cara? Caraca, não, e assim... O Mr. Freeze, inclusive, a gente tem que falar dos trocadilhos que ele faz, né? Que olha... Ah, isso é uma coisa importante. Não é só o Mr. Freeze, é o filme inteiro, velho. Toda hora tem uma punchline, assim, um trocadilho. E aí, é uma coisa que eu tinha até percebido, velho. Uma vez, acho que eu vou até falar aqui. O cara lá que vendeu o podcast pra um conglomerado de logística. Vendeu pra uma tia chamada Magalu. Isso, esse daí, esse cara aí. Uma vez comentou no podcast dele falando desse filme que você consegue inserir em qualquer final de frase a seguinte frase: se é que você me entende. E é verdade, cara. Você, tipo, o Batman e o Robin vão procurar a Era Venenosa. Aí eles falam: não tem nenhuma bela. Aí aparece o Bane e o Robin manda: só, mas encontramos a fera. Putz, se é que você me entende, né? Caraca, mano, pelo amor de Deus. O Mr. Freeze, tipo, o que que matou os dinossauros? A Era do Gelo. Putz, se é que você me entende. Caraca, mano, isso é muito bom. O Robin falando pro Batman: eu quero uma carreira solo. Aí você pensa: se é que você me entende. Não, peraí, tem um diálogo que é maravilhoso, né, cara? Que é o... que é o Batman, o Robin, né, na frente do Batmóvel. Que, aliás, eu vou falar, é o melhor Batmóvel de todos, entendeu, cara? Ah, não. Não, é maravilhoso. Você combate o crime e depois vai pra Night, cara, entendeu? Aliás, você faz o crime, a Night... Disco embutida, né? Pelo menos aqui ele tem função. A turbina lá, o pino do Batman, do Batmóvel do Tim Burton, não tem função. Ali tem. Exato. Tem uma função muito útil pra combater o crime, fazer uma festa, entendeu? Caraca, mano, muito bom, mano. Putz grila. Não, e aí eles chegam, né? E aí o Robin manda aquele comentário mais genérico possível do que ele acha que um adolescente falaria, né? Que é, tipo, que carrão, né? Carro da hora. As meninas gostam. Ah, é a primeira frase que ele manda no filme. É, aí o Batman fala assim: é por isso que o Superman trabalha sozinho. Se é que você me entende. Se é que você me entende, cara. Caraca, velho, realmente é duro, assim, não é um bom filme, mas é divertido, cara, é inegavelmente divertido. É inegavelmente divertido, assim. Não, ele tava por cima, sacou? Ele tá no nível Mortal Kombat Aniquilação. É. Não, todo o design de Gotham, cara, que ela saiu de uma gótica super gótica e sombria pra ser o cenário de um show da Madonna, cara, sacou? Total. Então você vê como esse filme tem estilo. O Mr. Freeze é transportado pro Asilo Arkham dentro de uma geladeira. Aí, falando em Asilo Arkham, velho, é interessante, porque o Tim Burton não fez o design do Asilo Arkham. Quem fez foi o Joel Schumacher. É verdade, cara. O Asilo Arkham não apareceu nos outros filmes, né? E aqui ele aparece. Nos dois primeiros filmes do Tim Burton, na verdade. Acho que aparece no finalzinho do Eternamente. E é igualzinho, né, cara? É igualzinho ao Asilo Arkham, como a gente... Assim, conhece dos quadrinhos, né? E tal. Se você olha pra ele, você fala: o Tim Burton faria esse design. Não, com certeza. O problema é quando você entra no Asilo Arkham, né, cara? Porque nesse filme específico tá, assim... Sei lá, né, cara? Parece um hotel, assim, saca, cara? Outra coisa também que é o design da roupa do Robin. Por que que ele chama Robin nesse filme também? Por que que ele não tem a roupa do Asa Noturna? Então... Por que que a roupa do Asa Noturna tem capa? Não, era pra ser o Asa Noturna, né? Em algum momento foi o Asa Noturna, sacou, cara? Assim, eu já li em alguns lugares que a ideia era que fosse o Asa Noturna, né, cara? Se você for olhar o arco do personagem, né? É o arco do Asa Noturna, assim... Por vias tortas, mas é, né? É o arco do Asa Noturna, de certo modo. Nem dúvida. E curiosamente, cara, né? Antes deles pegarem lá a roupa final, que é aquela roupa totalmente prateada. Metalizada. Um negócio assim, metalizada. É um negócio... Caraca, é horrível, né? E esse filme é claramente pra vender boneco, né, cara? Eles nem disfarçam. E... O símbolo do Asa Noturna, ele é vermelho, né, cara? Isso depois foi usado nos 952. Então, olha aí. Oi. Olha aí, Batman e Robin criando tendência. Ah, e também outra coisa importante de falar desse filme é que é o único Batman que não mata. Putz, é verdade. Porque o Batman do Tim Burton explode a Axis Chemicals com um Batmóvel com um monte de capangas dentro. O Batman no Batman Retorno cospe a turbina do Batmóvel num cara genérico. Não, empurra um bandido no fosso, né, cara, com uma bomba, sacou? E deixa o cara explodir. É, também. No Batman Eternamente, o Batman joga um monte de moedas pro alto e deixa os dois caras cair no poço de ácido. É, inclusive, olha com um olhar de satisfação, né, no final, né? Ele, Robin, assim, né? Olha com um olhar tipo: ah, se ferrou, otário. Aham. Uhum. E aqui realmente não, né? É verdade. Não, eu arriscaria dizer mais de dizer que. E falar que até o momento é o único Batman que não matou nos cinemas, né? Porque o Batman do Zack Snyder nem se fala. E o Batman do. E o Batman do Christopher Nolan matou duas caras. É. Outra coisa também que eu acho muito legal desse, que a gente até esqueceu de comentar do Batman Eternamente, é a introdução. Colocando traje, pegando apetrechos. É a mesma do Batman Eternamente, né? Então, é o mesmo estilo. Dando close em bunda, close em bunda. Exato. Close na pelvis, né? No peitoral definido dos dois. Que não é tão definido assim, deve ser só traje mesmo. Eu gosto, também daquele plano final que tem nos dois filmes, né? Deles correndo com o bate sinal no fundo, cara. Uhum. Ah, o estilo Batman da série. Mas uma das principais referências para esse filme foi o Batman da série da série dos anos 60 mesmo. Então, não é como se também fosse uma questão a ser escondida. E outra coisa também é que, como na verdade, até no filme anterior, como eles gostam de dar close em gancho prendendo em parede? É verdade, né, cara? Isso é um fetiche estranho. Deve ter algum subtexto que a gente não pegou, né, cara? É. Deve ter algum. Ah, tem um arco dramático do Alfred, que ele não fez nada nos três filmes anteriores. Caraca, é verdade, cara. Mas meio que qualquer nota também, né, cara? É só meio que. Se bobear, são as melhores frases do filme, mas até aí. mas acho que é só pra dar algum tom dramático lá pra Bárbara Wilson, né? Já falou Bárbara Gordon, mas. Por que não jogar Bárbara Gordon mesmo, né? Enfim. Então, só pra encerrar aqui, Batman e Robin custou 160 milhões. Um bom dinheiro, inclusive. Que hoje em dia daria por volta de 263 milhões. Que se for parar pra converter, é mais caro que Aquaman, por exemplo. Não foi um filme barato. Mas arrecadou. Caramba. 238 milhões de dólares. Convertendo pra inflação, dá um pouco menos que 391 milhões. Nossa, o filme mal deve ter se pagado. Não, exato. Realmente. Mas eu comprei muito bonequinho pirata desse filme, eu preciso dizer. Eu tenho uma Batcaverna desse filme, inclusive. Você tem? Hoje. Tenho. Na verdade, é um Ctrl-C, Ctrl-V com outra cor da Batcaverna do filme de 89. Não, mas você tem que mostrar quando eu fui na tua casa, cara. Pô, você tem que ver demais. Ah, cara, eu confesso que, no final das contas, mesmo esses filmes, assim, parte deles sendo bem ruins e tal, eu guardo um valor afetivo com eles. Eu não... eu acho que são filmes que, enfim, né, mesmo eles, Batman Eternamente, Batman Robin, sendo filmes assim muito pueris e muito... E algumas escolhas bem questionáveis, eu me divirto com eles, sabe? Eu acho que tem... O problema com esse filme está muito mais ligado a uma certa maneira como as pessoas querem encarar o Batman, né, como essa figura do macho alfa. Eu acho, inclusive, cara, que para tempos atuais, em que as pessoas se incomodam tanto, assim, sabe, com sugestões simples de que determinados personagens possam não ser héteros, eu recomendo que esse filme ganhe uma nova vida. Não tô falando que ele é um filme bom, mas eu acho que ele é um filme divertido, assim, que as pessoas vão olhar, assim, com um certo carinho, até. Ele merece uma retrospectiva. Ah, merece. Eu vou ser honesto, eu gosto desse filme. Ele é ruim, ele é super questionável, mas eu gosto, cara. Eu não vou negar. É uma bobagem, mas é uma bobagem muito divertida. Mas é então, aí tal qual Joel Schumacher e Val Kilmer, George Clooney, os dois tinham contratos pra mais um filme. Só que devido à recepção do filme, a Warner praticamente pagou os caras pra ficarem em casa. Por motivos óbvios. Eu acho que eles não reclamaram, né? Acho que não deve ter reclamado, não. Aí tiveram vários projetos ali no meio, tiveram dois projetos, se não me engano, total. Então encerramos mais um programa aí, mais outro, na verdade, sobre retrospectivas de super-heróis. Muito obrigado, Microfonão, por ter me ajudado nesse daqui. Não teria feito sozinho novamente, que é muito difícil ter que ter só uma visão sobre quatro filmes e falar tudo. Mas foi divertido. Foi divertido até reassistir esses filmes, até o Batman e Robin. Sobretudo Batman e Robin. Sobretudo Batman e Robin. E assim, acho que eu vou falar aqui. Dos quatro, acho que é o meu favorito. Muito mais por uma questão afetiva e nostálgica do que qualquer outra coisa. Mas Veja só, esse filme, esse podcast é justiça para Joel Schumacher, hashtag release the Schumacher Cut. Total. E é com essa aí mensagem, então, aí de amor e de esperança que nós fizemos esse cast. Exatamente. Obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima.